Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look at him. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Estamos começando mais um Tripcast e hoje estamos aqui com o verme da coleção, o João Pedro. Desculpa, cara. Opa. Não, que isso, obrigado, leva como elogio. Estamos aqui na presença daquele que a gente compra dois só para garantir, o Mike. Muito bem, e seguindo as apresentações, vamos com aquele que fica com o meu dinheiro no final do mês, o Fábio Aranha. No meio do mês e no início do mês. Estamos aqui também com o degenerado Magaren. Também estamos aqui com o colecionador de memórias perdidas, o Eric. Eu colecionava isso? Ih, rapaz. Então é isso que eu tava esquecendo. Faltou colocar em planilha. Pode ser o colecionador de planilhas. Eu achei ofensivo chamar o Magaren de degenerado. Eu jamais falaria isso do Magaren. Se vocês viram que ele acabou. Ele já esqueceu que ele acabou de falar isso antes de gravar. Eu? Que isso? Hoje nós estamos aqui para voltar a falar de um tema que a gente falou há muito tempo atrás, há 8 anos atrás, que é vida de colecionador. Um bate-papo com colecionadores normalmente relacionados ao Homem-Aranha e etc, pode ser outras coisas também. Mas a gente vai bater um papo aqui com o João, o Mike e o Fábio, principalmente. Né? O Magari e eu, a gente já estava no outro, a gente já falou um monte de coisa, a gente só vai ficar perguntando agora. Eu só, até de lá para cá, eu só colecionei... Só aumentou a minha coleção de fracassos. Nossa, que dramático. Meu Deus do céu. Uma música triste aí na edição. Vamos começar o programa, vai. E antes de seguir para o programa, só lembrar que esse podcast ele é do site aracnofan.com.br. O Aracnofan tem 3 podcasts, sendo 2 semanais. O primeiro é o Trip View Classic, lançado toda quarta-feira, onde a gente comenta cronologicamente todas as revistas do Homem-Aranha, seja a revista em que ele é o principal ou que ele participou e etc. Começamos lá nos anos 60 e estamos avançando aí. E na sexta-feira temos o Trip View, que comenta revistas atuais do Homem-Aranha e às vezes outras coisinhas especiais, como episódios de desenhos animados, por exemplo. Mensalmente temos o Tweepcast, que sai na sexta-feira da última semana do mês. Essa semana não tem Tweepview Classic nem Tweepview, tem apenas o Tweepcast, que é um podcast naquele formato mais usual, que todo mundo está acostumado, né? De que é junto uma galera para falar sobre algum assunto. Além disso, temos as nossas redes sociais, nos siga em todas as redes sociais, que a gente está sempre atualizando e está interagindo com o pessoal. Temos o Aracnofan no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, grupo do Facebook, em todos os lugares a gente está como Aracnofan, né? /Aracnofan ou @Aracnofan, você acha a gente em todo canto. E estando lá, você pode pedir para a gente o link do grupo do WhatsApp para participar com a gente por lá também. Além disso, se você quiser apoiar o Aracnofan com algum valor financeiro, você pode fazer isso através de padrim.com.br/aracnofan. Isso ajuda a gente a cobrir vários custos que o site tem de hospedagem, como podcast e o site em si, enfim. E em troca tem algumas recompensas que você pode ganhar com isso. Ah, e claro, né? Se você não puder contribuir financeiramente, e mesmo que você possa, você também nos ajuda muito compartilhando os podcasts e as publicações do Facebook, Instagram, etc. com amigos. Espalhe a palavra do Aracnofan, que nosso único objetivo é a conquista... Não, desculpa. Nosso único objetivo é juntar o máximo possível de fãs do Homem-Aranha para trocar ideia e compartilhar nossas experiências. Muito bem? Então é isso aí, bora pro programa. Bom, só antes da gente começar, eu só queria fazer um comentário aqui. E esse programa, né, que teve lá em 2013, ele teve a participação na época do Charles Izumi, do outro João Pedro, é um padrão que a gente tenta ter nesse programa. Aquele João Pedro cresceu e virou esse aí. Isso, era aquele, o menininho que fez um vídeo da Salvat na época, fez um sucesso na época. E outra pessoa que tava lá era um grande amigo nosso, que era o Márcio Sasquatch, né? Que infelizmente ele faleceu há pouco tempo. É, exatamente. Então eu queria deixar esse programa em homenagem a ele aí, porque foi através das coleções e Homem-Aranha, quadrinhos, etc., que a gente se conheceu, né? Eu acho que conheceu o Magari em outra oportunidade. Não sei se mais algum de vocês conhecia. Conheci ele no Orkut. E acabou sendo meio que por causa de coleção, né? No final das contas, né? Por causa desse tipo de interesse. Então fica a homenagem pra ele aí, que o cara vai fazer falta. Muito bem feito, era um cara muito bacana mesmo. Eu tive pouquíssimo contato com ele, mas o pouquíssimo de contato que tive também foi tudo isso que você falou aí. E aí você vê as homenagens nas redes sociais também, só corrobora. O cara super decente. Ninguém nunca falou muito gente boa. É, muito mesmo. Super carinhoso, atencioso com todo mundo. Sim, sim, com certeza. E vou até começar um pouco diferente o programa, ao invés de perguntar... Eu vou perguntar isso depois, mas ao invés de perguntar como que vocês começaram e etc., eu queria perguntar como que pra vocês foram essas amizades que foram sendo formadas através desse hobby, né, de coleção e tal, porque eu acho que isso é uma coisa muito comum no meio de coleção, né? A gente acaba conhecendo muitas pessoas e tal. O João, o Mike, o Fábio, quem quiser falar primeiro aí pode ficar à vontade. Como que é essa relação de amizade e conhecer novas pessoas? Eu acho que faz parte do pacote do colecionismo, né? O colecionismo saudável, né? Porque inevitavelmente a gente acaba colecionando amizades também, né? Então, tanto que fora o João, que eu não conheço pessoalmente, todos os outros aqui eu já conheço pessoalmente, já somos amigos há bastante tempo. Então eu acho que é é natural, né? Você ir conhecendo pessoas. Pessoas que te levam a outras pessoas também, exatamente, né? No nosso caso, por exemplo. Uhum, exatamente. Então eu acho que faz parte do colecionismo. Você fazer muitas amizades, né? Ainda mais quando tem um gosto parecido, né? Porque às vezes você conhece algumas pessoas e também são colecionadores, mas não exatamente do mesmo, tem o mesmo foco que você, esse tipo de coisa. Às vezes não tem tanto assunto, né? Mas quando você vai conhecendo gente que coleciona e gosta do mesmo conteúdo, é inevitável você fazer amizade nesse meio. Eu acho que é um dos grandes... É uma das coisas mais positivas assim do colecionismo é isso, né? O próprio Aracnofan nasceu disso, né? E a internet facilitou muito isso, né? Na minha época de escola, que eu já colecionava, eu só era eu e mais um cara. Pra mim, isso a gente era os únicos que... É um hobby que... solitário. Mais que eu, a internet fez uma coisa comunitária, né? É. Era eu e mais um só. Não, era uma mais que eu que você tinha aí, ó. Que coisa legal. Mas realmente. Eu acho que tem sempre aquele momento legal que você tá conhecendo gente nova e quando surge aquele assunto que vocês têm em comum, daquela coisa que vocês gostam, é sempre muito legal de ver o brilho no olhar de todo mundo em descobrir um assunto em comum e aí daí partir a conversa e surgir a amizade nova. Acho que esse momento é muito maneiro, muito bacana. Eu falei do Aracnofan, é interessante que por mais que a gente tenha interesse em comum aqui, que é Homem-Aranha e tal, as pessoas que formam o site são pessoas muito diferentes, né? De áreas diferentes, estados diferentes, de comportamentos diferentes e tal, e é justamente a gente tá usando o termo coleção aqui, mas seria o interesse no assunto, né, que acaba estando ligado com coleção, mas foi isso que juntou todo mundo, né, bem, bem legal esse, como que isso afeta a gente, né. Enfim. É um hobby egoísta, né, porque você acaba querendo aquele item, aquele outro item, aquele outro item, mas ele acaba te trazendo, alguém aí falou que é colecionador de fracassos, né? Eu sou colecionador de ex-coleções. O Mike mesmo, você também, né? Teve a oportunidade de pegar alguns itens que eu tinha bem bacana da minha coleção, assim, algumas coisas diferentes, porque eu já terminei a minha coleção, acho que umas 4 vezes. E agora tenho ela de novo, né? Então, você não quer que acabe, mas... né? Você não quer que acabe. Aí quando você completa, você vai lá, se livra dela pra completar de novo. Na verdade, acho que é próximo disso. Na verdade, é assim, pelo menos da minha parte, né? A frustração, às vezes, de você não conseguir alguns itens muito difíceis faz você dar uma bambeada na coleção. E aí eu, nesses momentos de fraqueza, eu acabo falando, quer saber, eu não quero colecionar uma porra nenhuma, eu vou viajar, eu vou aproveitar isso, eu não viajo porra nenhuma e compro de novo a coleção. Aí às vezes nesse momento você acaba começando uma coleção nova, porque você vai começando do zero, né? E volta aquela vontade de ter as coisas. É curioso que teve uma época que, beleza, eu tinha colecionado revista em quadrinho há muito tempo, tal, tinha parado. Aí eu lembro que chegou uma época que eu tava com essa vontade de colecionar de novo. Eu tinha uns 15, 16 anos, sei lá. Aí eu lembro que eu comecei a ler a revista Super Interessante. Aí eu comecei a comprar todo mês, e às vezes comprava uma mais antiga. Então eu comecei a colecionar revista, sabe? Super Interessante, que não é quadrinho nem nada, mas meio que pra preencher essa sensação de que quer colecionar alguma coisa. É, exatamente, é menos isso, mal, né? Se você falasse que começou a colecionar Isto É e Veja, eu ia falar que é o único que eu conheço na minha história de vida que foi coleciona Veja Isto É. Super Interessante, eu acho que tá bom. Conheço mais os legal. Dois, talvez. E é meio... muita matéria é meio atemporal também ali. E aconteceu até uma coisa que acontece nos quadrinhos, né? Às vezes você começa com um herói e vai pra outro. Eu tava com a Super Interessante e comecei a comprar Galileu depois de um tempo também. A Super Interessante era melhor. Mas já que eu falei isso, agora sim, deixa eu puxar a pergunta clichê aqui pra todo mundo. Antes de você dar sequência, assim, o Fábio ele parou de colecionar a mesma quantidade de vezes que o Aranha deixou de ser o Homem-Aranha. O Homem-Aranha nunca mais... Olha, muita coisa. Só nesse programa ele já parou de colecionar umas duas vezes. Então... Foi uma ótima... comparação, um ótimo, né? Paralelo, Um ótimo paralelo. Mas eu ia falar que, indo no clichê, é clichê, mas não pode faltar, né? Eu queria perguntar pra cada um como que vocês começaram a colecionar, como é que vocês entraram nesse mundo de coleção, né? Maluquice de ficar juntando papel e etc. Eu sou um privilegiado. Mas deixa os meninos falarem, eu falo depois, então, que eu falo demais. Bom, eu sou cria do desenho de 94, né? Aquele desenho lá. Apesar de que, na época do desenho, eu já não parti direto pros quadrinhos, mas foi onde que eu me aproximei mais, assim, conheci mais do personagem, né? Então já tinha uma coisa ou outra, né? Tinha alguns actions já da coleção, tinha também... Mas nem chamava de coleção ainda, né? Tinha um álbum de figurinha de chiclete que saiu também. Então ficou por um tempo assim, e aí eu cheguei até a cogitar o lance de colecionar, né? Mas eu cheguei na banca lá pra ver, tava no número cento e tanto lá, e eu falei, nossa, deixa quieto isso aí, não vai dar certo. Até que em 97, esse amigo meu que também lia quadrinhos, na verdade foi o que me iniciou assim, falou assim, vamos ler quadrinho então. Você quer ler? Então eu vou te emprestar algumas coisas. E aí a primeira HQ que ele me emprestou do Aranha foi o Carnificina Total 2. Aí eu comentei com ele, falei assim, dá pra começar a ler de qualquer lugar. Ele falou assim, vai, só lê e aí conforme você for esbarrando com outras edições mais antigas, você fecha os arcos de histórias e vai lendo, né? Na época eu nem entendi o que era essa questão de arco de histórias, né? Mas aí eu comecei acho que na 164, um mês antes da Saga do Clone. Então, tortudo demais o cara. Né? No mês seguinte já começava a Saga do Clone. E aí foi. A partir daí, essa questão do colecionismo só cresceu. Teve uma época de hiato, né? Que foi de, acho que 99... Não. 2000... por aí. 2001, mais ou menos. 2000, 2001, por aí. Até 2005. Aí nessa época que eu parei, eu cheguei a vender também bastante coisa. Fiquei com uma coisinha ou outra. Eu lembro que quando eu levei as coisas pra vender no Sebo, o cara disse, perguntou, você tinha loja ou você colecionava? Eu falei, não, era só coleção mesmo. E aí cheguei a vender tudo, boa parte na verdade, né? Não tudo do que eu tinha. Mas aí em 2005 eu retornei já... Eu retornei meio assim, né? Eu falei assim, eu vou procurar na internet, porque até então, da primeira vez que eu colecionava, não tinha acesso à internet, né? Então o que eu corria atrás era em sebo e banca de jornal mesmo. E aí em 2005, quando eu voltei, eu falei assim, eu vou procurar, ver se eu acho Homem-Aranha número 1 da Abril. Na época eu acho que nem sabia que existia número 1 da Ebal, Block, não desconhecia tudo isso. Aí eu fui procurar no Mercado Livre e achei. Achei a Homem-Aranha número 1 da Abril e falei assim, bom, então Vou voltar a colecionar. Então dá, né? Tem a 1, então dá pra achar o resto. É, se achei a 1, que até então na minha cabeça era a 1 mesmo, né? Não tinha outros números 1. Mas você não fez a mesma coisa quando você começou a colecionar as americanas, não, né? Deixa eu ver se tem a Amazing Fantasy 15 aqui na internet, não, né? Não, essa, achar até é fácil, né? Achar. Acha. Mas. Ah, o Charles Inzumi tem, né? É, então. É que o Charles, assim, né? Existem nós colecionadores e existe o Charles. É. São níveis diferentes, né? Apesar não, de que, só... né? Outra prateleira. Com o Charles já, ele coleciona, tipo, há muito, muito, muito, muito tempo. O Charles é o colecionador lá da Marvel, lá, o... É tipo isso. É, ele começou a colecionar, eu acho que nos anos 80, início dos anos 80, ou final dos 70, não sei. E ele falou no último programa, né, que a gente fez desse assunto, que eu acho que um monte de revista da Ebal, da Block e tal, ele conseguiu já de lá no início, né? Se era alguém que tava vendendo e ele convenceu a mãe dele a comprar, eu não lembro agora mais. Eu não ouvi o programa de novo antes de gravar. Mas eu lembro que teve uma coisa assim. Ele sempre foi bem focado na coleção, né? Ele fala isso várias vezes. Ó, eu abri mão de ter algumas coisas, de comprar algumas coisas pra focar na coleção do Aranha. Então, isso, realmente. Não, ele tem. Tem jeito. Ele é muito focado. E é legal, né, até ver os posts dele no grupo lá, porque você fica sabendo de coisa que você nem sabia que existia, né? É legal, era verdade mesmo. E você, João, como é que você começou a entrar nesse mundo? É, acho que o meu gosto por coleção, ele veio antes do gosto por Homem-Aranha e por quadrinhos, porque acho que as primeiras coisas que eu lembro de colecionar era álbum de figurinha. E eu gostava bastante, meu pai sempre me ajudou, sempre... É, a gente partia do princípio que quando eu queria colecionar alguma coisa, eu comprava o álbum e aí ele me ajudava comprando pacotinho de figurinha. Aí passou pra... Revista Recreio, ele também trazia muita Revista Recreio. Eu no começo eu gostava por causa do brinquedo, depois eu fui realmente gostando por causa da revista, a revista era legal. E aí meu pai também já colecionava alguns quadrinhos, ele tinha coleção de Tex, revistas médias, antigas. E aí a partir disso eu tomei gosto por quadrinho, comecei a querer colecionar algumas coisas, comecei a ler Homem-Aranha bastante, né? E aí sempre foi me ajudando, a gente tinha, né, um jornaleiro aqui perto de casa, e ele sempre pedia, meu pai sempre pedia pro jornaleiro guardar as revistas do Homem-Aranha, e aí no final da semana ele ia lá e trazia todas as revistas que tinha lá do Homem-Aranha, algumas de Vingadores, do Capitão América, e aí começou assim, né, com os anos eu parei, assim, de ligar tanto pra coleção de quadrinhos especificamente, tenho aqui algumas caixas cheias de coisa, prateleira, estante, mas aí o gosto por coleção sempre continuou, então fui partindo pra outras coisas, pra bonequinho, estátua, Magic, Funko Pop, então eu tenho várias pequenas coleções até hoje. Foi legal que você falou isso, que eu lembrei quando era criança que a Coca-Cola e a Elma Chips tinha aquele tanto de promoção que eles faziam, né? Biscoito, sempre tinha isso. Os mini cracks lá na época da Copa do Mundo e tal. Eu lembro que eu adorava essas coleções, acho que. Os Pokémons do Guaraná. Nossa, é mesmo. É, a legislação estragou com tudo isso, né? Porque hoje é uma burocracia tremenda pra você fazer qualquer brinde de qualquer coisa. É uma. E exatamente, não fez mal, não fez mal nenhum, não influenciou o consumismo de ninguém, né? Eu acho que é o contrário. O pessoal gravando aqui com o armário cheio de coisa. Mas, ó, por outro lado, te ensina a negociar, te ensina a trocar com a menina, te ensina a fazer uma... Então, assim, eu acho que é sempre tudo tem dois lados, né? Guardar uma merenda pra comprar alguma coisa. Tô zoando, cara. E ela acabou também com o desenho infantil na televisão aberta, né? Ninguém tem mais nada, porque não pode passar uma propaganda de brinquedo, né? Eu consigo entender, é uma outra discussão, mas infelizmente a criançada de manhã tem que ver Ana Maria Braga antes de ir pra escola. Ah, mas hoje em dia quase todo mundo tá com TV a cabo também, seja oficial, seja grátis. Mas por conta... Né? A TV aberta continua sendo a massa pura, né? Sim, verdade. Falo porque eu tô por base onde eu moro, que tem muita gente de carente mesmo, né? Que vive com um salário, com menos e tal. E anteninha de TV por assinatura tem na casa de quase todo mundo, sabe? Por isso que eu comentei. Ah, é, não necessariamente é oficial, né? Mas tem alguma coisa. Mas sim, o grande público ainda é na TV aberta, com certeza. Mas pode falar, Fábio. Ah, eu só ouvi o Fábio, porque o Mike ele falou na abertura que dá dinheiro pro Fábio todo mês. Eu tô curioso. Eu chego lá. Eu sou um privilegiado mesmo. Assim como foi o João que falou que o pai também colecionava, né? Eu herdei a coleção, a minha primeira coleção foi herdada do meu pai. Meu pai, inclusive, fazia uns encadernados. Ele fazia caseiro, né? Ele separava as histórias e levava numa pequena gráfica lá e fazia os encadernados, capa dura e tudo mais. Então eu tinha os formatinhos lá, tudo capa dura. Eu tinha uns 30, 40 formatinhos que dava, sei lá, 200, 300 gibis, né? Só que meu pai fazia uma encadernação meio maluca, era da cabeça dele. Ele misturava RGE com Abril, ele pegava as histórias que ele gostava e fazia os negócios lá. Então a minha cronologia é uma cronologia que é diferente do planeta, do universo inteiro, entendeu? É tipo a saga de Thanos. A minha cronologia só existe no Brasil, na minha casa. Se você pegar pra ver assim, você tinha a história da RGE misturada com a da Abril e só não dava da Block porque era maior, né? Agora a RGE e Abril, ele fazia na mesma história. Às vezes a história é cortadinha ali, porque o da RGE também era um pouquinho maior. Mas eu sou um privilegiado porque eu tive apoio dos meus pais para sempre colecionar, né? Meu pai coleciona álbum de figurinha até hoje. Meu pai tem 65 anos, tem mais de 1000 álbuns de figurinha lá. Então, um monte de álbum de futebol. Acho que ele tem uns 700 álbuns completos e alguns incompletos, mas passa de 1000. Muita coisa. Bastante. Então, eu sempre falo, né, pra todo mundo. Muita gente tem barreira de ter pai e mãe que não gostava, de quem colocava como empecilho. Alguns pais e mães até religiosos, né, que falavam que era, né, que não é coisa de Deus e caramba quatro. Eu só posso agradecer, principalmente meu pai, mas minha mãe também, que nunca pôs muito... nunca reclamou de nada das minhas coleções e tal. Sempre pude colecionar, né? Tive alguns percalços com eles também, por exemplo, de ter que vender coleção para colocar um piso em casa. Falar, vamos vender a coleção. A primeira vez que eu vendi minha coleção do Homem-Aranha foi assim, entendeu? A gente precisa colocar. E o meu pai dava aula, né? Tinha um aluno do meu pai que gostava. Falou, eu compro a coleção do seu filho. A gente fez a coleção do Homem-Aranha, virou o piso da cozinha e da sala da minha casa. Essa foi a primeira vez que eu vendi a minha coleção do Homem-Aranha. Eu tinha uns 13, 14 anos, talvez. Começou desde cedo a negociação. Mas desde muito cedo, mas dessa vez venderam por mim, não fui eu que vendi, né? Aí dessa vez mas venderam por mim. Meio que rolou meio que um inception, né? Na sua mente, tá no subconsciente, falando, não, peraí, isso aí dá dinheiro. Exatamente. Foi. Eu posso arrancar dinheiro do Mike. Nem sei ainda quem é Mike. Na verdade, em pequenas quantidades eu vendi. Então, por exemplo, eu ia num sebo. Eu tinha mais acesso, era mais ligeiro, vamos dizer assim. Então, eu ia num sebo. Minha avó morava em Guaianazes, tinha na calçada de Guaianazes, tinha um cara que vendia gibi. Eu não esqueço nunca, eu pagava lá 50 centavos, aí eu comprava tudo que ele tinha de 50 centavos. Aí eu chegava pros amiguinhos que colecionavam, eu fiz muito amiguinho colecionar que nem gostava de gibi, fiz muito pelas editoras aí, ó, desde pequenininho. Eu vendia os gibizinhos por R$1, R$1,50 e comprava os meus e ficava com os do Homem-Aranha, entendeu? Então eu comprava meus 10 do Homem-Aranha, eu vendendo os outros 20 que eu comprava. Se desse tempo, você ainda lia antes de vender pra eles. Sempre. Opa, olha, eu ia no banheiro fazer o número 2, 3, 4, 5 vezes por dia só pra ler o gibi. O Magari ia falar o quê aí, Magari? Eu ia perguntar se nessa época aí que ele vendeu pra reformar a casa, se seu pai vendeu os álbuns de figurinha também ou foi só as suas revistas que rodaram? Não, na verdade era nossa, né? Era nossa, mas eu tinha. É porque ele que pagava. E muito forçadamente, né? Não, pior que não era, não. Eu já nessa época, a minha coleção do Homem-Aranha já era eu que sustentava ela. Mesmo você pisava na cozinha, então você tinha que contribuir. Entendi. Isso. Não foi forçado, ninguém me obrigou, mas foi uma chantagem emocional muito grande, tanto que eu tinha 13, 14 anos e não esqueço da história, né? Então... ficou ali uma pequena rusga. Mas aí o tempo foi passando, comecei a namorar, parei de colecionar absolutamente tudo. Aí voltei também com uns 22, 23 anos, voltei a colecionar de novo. Nessa época que eu parei de colecionar, eu não vendi a coleção, eu só parei de colecionar. Eu já tinha recuperado parte da coleção, inclusive foi nesse momento que eu comecei a ir atrás dos EBAUs, dos RGS. Então, aí eu tive eu tinha uma coleção bem bacana com uns 22, 23 anos, aí eu resolvi morar com outra pessoa, né? E nesse meio termo eu tive uma separação, e aí por causa da separação eu precisei vender toda a minha coleção. Aí foi a primeira vez mesmo que eu vendi. Eu tinha EBAL completa, RGE completa, Block completa, eu tinha todos aqueles super-heróis Gulliver, não sei se vocês lembram, que não se mexem. Levei tudo num pacotão também. Nossa, cara. Que vender pra pagar o aluguel que tava atrasado. Isso foi em que ano? Isso foi em 2004. Só pra ter uma noção, se já tava no boom de preços que essas coisas tinham. Ainda não tinha chegado lá, mas já valia uma grana. Não tava, eu lembro muito bem, assim, eu devia acho que uns R$1.500 de aluguel, era três aluguel. Não era um aluguel caro, né? Eu devia uns R$1.500 de aluguel, era mais de três, né? Mas aí fiz um acordo lá e deu R$1.500, eu lembro. E a minha coleção inteira, com os bonecos, com tudo, rendeu esses R$1.500 aí. Não comprei nem uma pizza e saí de lá. Eu perguntei o ano porque o preço disso, né, aumentou muito de, sei lá, 2010 pra cá, por aí e tal. Né? Hoje eu teria pago esse aluguel com o número 11 do Thor, com o número 1 do Homem-Aranha. Sim, exatamente. Porque, assim, em excelente estado. O Mike herdou a minha terceira coleção, tanto da EBAL, quanto da RGE, quanto da Block. Ele pode falar para vocês o estado das revistas, e a coleção anterior era um estado melhor ainda do que as que eu passei para ele. Era praticamente... É verdade. A minha da Block, 99% veio do Fábio. RGE e EBAL tava bem avançado, né? Mas ainda faltava algumas coisas. A RGE eu vendi completa, né? Uhum. E da Block é chatinho de conseguir. Porra, e tava assim num estado de conservação maravilhoso. Essa eu ainda não recuperei na quarta tentativa de coleção. E, olha só, aconteceu uma coisa assim, até hoje eu não sei, né? Ele fala que foi sem querer, mas não sei. No dia que eu peguei essas histórias essas HQs da Block, eu tinha pego então algumas da EBAL. E acho que uma ou duas ali da RGE, acho que foram alguns almanacs, inclusive. E aí, no que eu peguei e tal, as HQs com ele, no que eu tava no carro, porque eu tinha ido pra São Paulo, tava dando uma volta lá fazendo um tour nerd lá em São Paulo. Aí eu tava no carro, né, no Uber, indo pra, acho que pra Limited Edition ou pra loja da Iron, não lembro exatamente. Aí eu, olhando assim, o que veio na sacola, né, tinha um álbum gigante lá no meio. Aí... Coisa pouca. 11 que você fala? A primeira aparição do Homem-Aranha no Brasil? 11, é. Coisa boba. Aí eu falei, cara, é brinde isso aqui? Não, eu deixei misturado e não sei o que e tal. Mandei esse aqui. E maravilhosa também, né? Em estado de conservação. Foi a última venda do Fábio pro Mike, né? Agora é a primeira vez que eles estão conversando de novo aqui. Eu armei aqui pra eles. Só que na verdade é uma intervenção. Depois da cirurgia do rim dele, eu nunca mais tinha conversado com ele mesmo. A pessoa que recebeu tá feliz com o seu rim, viu, Mike? É, né? É, tá passando bem, tá feliz, não teve rejeição. Que Deixa eu só aproveitar que o Fábio comentou dos pais dele, né, que apoiava e tal. Deixa eu perguntar pra todo mundo, até se o Fábio também quiser falar mais isso aqui de outras pessoas, como que as pessoas ao redor de vocês lidam com isso de coleção, né? Porque eu sei que tem gente que dá sorte e o pessoal não liga, tem gente que passa por muito... seja preconceito, seja os pais falando, ah, tá juntando coisa demais, tá juntando poeira aqui e tal, tá na hora de parar. Que hora? Quando que acaba essa coleção? Essa é a pergunta que ninguém sabe responder, né? Quando que acaba? A pergunta que não tem resposta, né? Porque não pode ser pra sempre, né? Vai ter que comprar uma casa pra guardar sua coleção. Como que as pessoas ao redor de vocês lidam com isso? Seja pai, mãe, amigos, esposas... Eu acho que eu vou ser que nem o Fábio, eu sou sortudo nesse quesito, né? Porque geralmente as pessoas à minha volta, eles sempre me ajudaram e nunca se incomodaram, assim, de eu gostar de colecionar as coisas. Meu pai também sempre me ajudou quando eu tinha aparecia um hobby novo, eu queria colecionar, ele sempre fez o possível pra me ajudar, minha mãe também, ninguém nunca reclamou. Inclusive, o meu quarto na casa é o maior quarto da casa pra suportar esse tanto de tralha que tem nas estantes, nos armários e tal. Então, eu sou muito sortudo, assim, das pessoas nunca se incomodarem de falarem, ah, então, acho que você tem que parar com isso. Não, as pessoas sempre me ajudaram. Inclusive, eu tenho amigos que iniciaram coleções pra mim, né, porque... deixa eu contar só um exemplo rápido. A minha irmã e a minha ex-namorada, as duas sempre gostaram muito de Funko Pops. E eu nunca gostei muito, nunca liguei muito pra... Sempre achei um brinquedo meio esquisito, meio feio. E aí minha mãe me deu um primeiro Funko Pop do Homem-Aranha. E eu fiquei tão feliz com isso que aí eu dei um gatilho e eu comecei a colecionar Funko Pops. A minha irmã parou, eu terminei o meu namoro e eu continuei colecionando os Funko Pops. E aí só aumentou a coleção de coisa. Então eu gosto muito. Pelo menos você assume que coleciona Funko Pop. Eu tenho alguns colegas que têm mais de 100 e falam, não, mas eu não coleciono Funko, não. Eu tenho Funko, mas eu não coleciono. Sério. O cara não tem o objetivo de ter todos, talvez. Não, eu mesmo não coleciono Funko, mas eu tenho uns 30. Porque eu entendo que eles querem dizer não coleciono no sentido que não fique indo atrás, não sei o que, compra isso. Quando acha algum que gosta. Mas isso é coleção, de certa forma. É uma coleção, né? Se você junta vários itens é e guarda. Se você tá guardando aqueles itens, você está fazendo uma coleção. E é isso. Eu tenho amigos que brincam comigo, né? Ah, pô, eu preciso gravar um vídeo. Posso ir na sua casa usar suas coisas de cenário? Pode, vem cá. Você cobra a entrada, tá? O Mike também não coleciona Funko, não. Quem coleciona é a Amanda, mas os 40, 50 que ele tem é porque ele deixa pra fazer enfeite na coleção dela. Na verdade, eu fui contaminado, né, no caso. É isso mesmo. Ele é esquisito, mas você vai deixando, ele vai entrando. Fala assim do Mike, não, cara. Não, o Funko. Ah, tá, beleza. O bonequinho, não o Mike. Não, Mike. Até porque o Mike não vai entrando, não. Ele é esquisito, se deixar ele vai entrando. Não, eu convidei ele pra chamada. Isso fora de contexto, cara, me dá um problema. Por isso que eu falei pra chamada, eu já limpei essa barra. Mas isso das pessoas falarem, ah, então não vai vender a coleção, não, é mais quando o pessoal fala de brincadeira. Acho que ninguém à minha volta realmente quer que eu me desfaça das coisas ou que eu pare com essas coisas de coleção. É muito difícil quando é esposa ou namorado ou alguma coisa assim, que realmente tá junto mais tempo e tal, ser contra de fato, né? Porque meio que não dá muito certo, né? Se parar pra pensar, vira brigas constantes, né? Então eu acho que acaba que... Eu acho que no nível que a gente coleciona, se a gente tiver uma pessoa... Não é nem que apoie. Apoiar, ok, ninguém precisa apoiar, eu acho que dá pra conviver sem o apoio. Mas eu acho que uma pessoa que te enche o saco por conta de uma coisa que te faz tão feliz, te faz tão bem, eu acho que não é praticável você estar com uma pessoa. Em algum momento vai existir uma ruptura, ou da sua felicidade, ou da felicidade do casal. E isso é pros então, dois lados também, né? Às vezes a pessoa gosta de alguma coisa que você não gosta. E ninguém tem obrigação de gostar das coisas que a gente gosta, né? Nós somos esquisitos todos, né? Vamos combinar. E coleção grande, né? Se for olhar, sei lá, você ocupa uma parede, um cômodo de uma casa pra uma coisa que é exclusivamente pra você, não é benefício pra casal nem nada, tal assim. Então, e eu que ocupo dois. O que o Mike ia falar? Pode falar aí, Mike. Então, aqui eu lembro que na época da loja, né, que eu tava com a Comic City aqui em Campinas, era muito comum. Na verdade, assim, ainda hoje, quando eu visito lá, tem alguns caras que desabafam lá ainda. Né, do tipo, minha namorada me xinga, minha esposa me xinga, porque eu fico comprando essas coisas, gastando dinheiro com essas coisas. Então, tipo, é bem normal. Às vezes, tipo, o cara às vezes aparece num final de semana lá com a esposa e o cara quer conversar, o cara quer bater papo e não sei o quê. E as moças ficam acelerando, né? Tipo, não, vambora, o que tem que fazer, não sei o que lá, tal. Então, às vezes, a gente fica até meio sem graça de ver, né? Porque, querendo ou não, tipo assim, das duas, uma, né? Ou vai e vai com paciência pra ouvir ou pra ficar. Tanto que a gente. Eu lembro que na época a gente colocou. A primeira coisa que a gente pensou quando colocou um meio que uma lounge na loja, assim, pro pessoal ficar mais à vontade, era pra deixar as esposas e namoradas esperando, né? Do mesmo jeito que nas lojas de roupa tem os lugares lá pros caras ficarem esperando as moças, as esposas escolherem as roupas. Na loja de quadrinhos a gente pensou na mesma coisa, né? Não, vamos fazer o contrário. Então é assim, das duas, ou você vai e se dispõe a esperar um pouquinho, ou então, tipo assim, não vai, deixa o cara lá passar um tempo lá e beleza, né? Não fica pilhando, né? Então falar que tem uma galera que sai chateada mesmo de lá. Então, mas se for olhar, o inverso é verdade também, né? Assim, sei lá, isso me parece muito a esposa falar com o cara assim, eu quero fazer um negócio no cabelo, vão lá no salão comigo, o cara vai ficar querendo ir embora também, né? Isso, eu acho que tem que ter o equilíbrio dos dois lados, sim, entendeu? Tanto que quando eu tô com a minha esposa e a gente sai, eu não fico pentelhando quando ela, tipo, a gente tá numa loja lá que ela tá vendo alguma coisa dela. Eu não fico fazendo cara feia, não vou sentar em outro lugar esperando. Porque eu sei que quando for a minha vez de ficar olhando as minhas coisas, né? Eu vou ter um tempo tranquilo pra isso. Então, meio que assim, vai sair os dois juntos e vai ter esse tempo em que um vai ver as coisas que gosta, outro vai ter as coisas que gosta. Então, ambos aí tem que ter paciência. Ou divide, lados, ou né? Tenha paciência, né? Ou cada um vai fazer o que gosta, ou se vai fazer junto, tenha paciência. Eu lembro uma vez um cara que foi vender a coleção dele lá na loja, né? Foi ele e a esposa. Era uma coleção grande, cara. Sei lá, tinha uns 1.000, 1.200, 1.500 gibis. Ela entregava as caixas, ela ajudou a descarregar, né? Ela entregava as caixas com uma felicidade. Ainda bem que isso tá saindo da minha casa. Nossa, ela não nem conseguia disfarçar, cara. Cara, mas é o pior. Parecia que tava entregando um pedaço do corpo. Eu coleciono, mas eu entendo a sensação da pessoa, né? Porque isso já deve ter dado tanta briga pra eles, já deve ter sido tanta coisa. Tá? Porque, assim, é aquele negócio, né? A pessoa tem que saber dosar também, porque tem gente que a pessoa compromete renda familiar com coleção e tal. Então, assim, já começa a prejudicar a família também, né? Então tem que ser um negócio bem. Enfim, né? São muitos. É muita variável nesse assunto, né? O negócio é a questão de respeito, conversa mesmo. Pegando esse gancho ainda, né, que o Fábio, e o João comentaram, acho que o João, na verdade, comentou só. Dessa questão de das pessoas à volta, né? Então, da minha parte, assim, quando eu comecei, também não chegava a ter essa ajuda, do tipo, de ganhar muita coisa, não. Mas também não tinha muito... Assim, não gasto dinheiro com isso, não tinha. Era o que eu tinha, eu conseguia por mim mesmo, né? Mas não tinha nada de ficar, não gasta dinheiro com isso, esse tipo de coisa. Mesmo porque, apesar da minha mãe na época não conseguir me ajudar muito com isso, o meu tio, ela conhecia esse tipo de coleção por causa do meu tio, que meu tio colecionava fantasma, né? Então, ela mesmo lia muito gibi do fantasma por causa dele. Então, quando eu entrei nessa, já era uma coisa que ela conhecia, ela já sabia como que era e como que funcionava. Então, nunca impediu ou colocou empecilho em relação a isso. Inclusive, eu tenho umas edições do Fantasmas guardadas aqui, que foi meu tio que me deu. Isso depois dele perder grande parte da coleção dele pra Cupim. Nossa, que tristeza. E era, cara, eu cheguei a ver algumas vezes a coleção dele, né? Eram impecáveis as revistas, impecáveis. Tinha tipo, um cara que participava da equipe do Aracnofan muito tempo atrás, ele postava no site e tal, que na época ele saiu porque ele descobriu que as revistas tinham sido todas comidas por cupim e ele ficou tão devastado que ele abandonou, sabe? Tipo, ah, não vou participar do site também mais não, não vou colecionar mais nada, então ele ficou devastado nesse nível. Nossa. O cara ficou muito chateado. Eu fiquei também, na época da minha separação, eu fiquei uns 8 anos sem tocar numa revista, sem entrar numa banca. Mas acho que essa coisa que vem de fora, né, que não parte de você, você não decide, eu vou parar agora. Por alguma coisa da vida, pararam a coleção por você, ou seja, por fim. Acho que isso tem um baque maior. É, com certeza. Quando é uma decisão sua, você acaba sendo uma coisa natural. Com certeza. Agora, quando isso é uma coisa que é imposta, aí já é mais complicado. Tanto que na época que eu parei foi assim, né? Eu decidi parar e voltei um tempo depois. E na época que eu voltei foi no mesmo ano que eu comecei a namorar a minha atual esposa, né? Foi em 2005 que eu comecei a namorar ela. A gente já começou o relacionamento dentro desse universo, né? Ela já vendo o que era essa questão de coleção e tal. E aí depois que a gente casou, isso só estabilizou mais ainda, né? A minha também, só que eu tinha um armarinho com umas revistas. Agora eu tenho meio cômodo. Que no próximo vai ser um cômodo já, né? Na verdade eu tenho um cômodo, mas tá tudo entulhado aqui, porque assim, tá guardado, fechado atrás de uma portinha e tal, mas nunca tá cabendo não, sabe? Isso porque eu parei de comprar, assim, se eu comprar uma revista no mês, tá muito. Não falo nem só de nova ou antiga não, sabe? Tipo, geral mesmo. Então imagina se estivesse continuando. E logo depois que a gente casou, eu sempre tentei fazer com que ela colecionasse alguma coisa, né? Tipo assim, o que seria bacana pra ela colecionar? Sem vergonha demais. ela não pode te xingar. Aí foi o que eu comprei pra ela, o Funko Pop do Groot no vasinho lá. Eu tenho aí esse. Pegou. Em algum lugar. Aí, cara. Aí mordeu. O único que eu tenho é esse aí. Funko. É. A situação tem muito cara de, eu quero muito colecionar isso aqui, mas coleciona comigo. Aí hoje ela disputa com você. Cara, não dá nem pra chamar de disputa, cara. Porque, tipo, eu tô lá pra trás. Nesse sentido, eu tô lá pra trás. Eu tenho minha coleção de Funko aqui, mas nossa, não tem nem comparação. Disputa em geral mesmo. Ela já tinha meio que como é que fala? Uma predisposição pra isso, porque ela sempre gostou muito de Lego, né? Ela colecionava Lego, não colecionava? Ainda coleciona. Inclusive, hoje ela tava reclamando lá do Mercado Livre de uma compra que não chegou ainda. Vocês têm uma coleção de coisa da Coca-Cola, eu acho. Também. Cheio de coisa. Isso. Eu lembro que eu já vi essa foto. É legal, é uma coleção incrível. Aí, como eu vi que ela já tinha essa predisposição pra gostar de coleção, porque ela guardou os Lego dela que ela tinha de anos atrás, eu falei assim, eu acho que tem um colecionador adormecido aí, né? Uma semente aí, falta só germinar. Como fazer pra ela não falar, não reclamar da minha coleção? Já sei, farei ela colecionar também. Esse foi o plano. Aí você vai lá, compra 50 formatinhos por R$50, ela compra um Funko por 100. R$50 já faz tempo que não dá pra achar isso mais, infelizmente. Eu já comprei assim, coisas do Fábio que eram pra ela. O Fábio já até percebe agora, já, né? Tipo, é uma coisa muito fora da minha coleção, assim. E eu falei assim, E tal coisa aqui, Fábio, que você postou aqui num grupo aqui. Me interessa isso daí. Ele já tá amando, né? Ele já até sabe o que é já. aqui, deixa eu aproveitar que vocês estão falando de várias coisas diferentes. E o que é, pode ser coisa que vocês já pararam também, né? Mas o que exatamente vocês colecionam? Vocês já falaram algumas coisas, né? Deixa eu abrir um parênteses de um negócio que eu ia comentar lá no início. Vocês falaram de RGE, EBAL, Block. Eu só queria lembrar para quem tá ouvindo que a gente fez já podcasts sobre as editoras, né? A gente fez um sobre EBAL, um sobre RGE e Block, o mesmo programa, e depois um sobre Abril, né? Então, são lá para saber exatamente o que foram essas editoras e como assim teve outras editoras, como assim teve um número um do Aranha da EBAL, um da RGE, um da Block. Não é só da Panini que tem? Não, ouçam lá. Na Panini, inclusive, tem uns 12 número 1, né? Exato. Ah, cada 6 meses tem o número 1. Mas olha só, o Mike, na primeira vez que ele foi na banca, ele viu a revista no cento e tanto e não comprou porque era o número alto. Então, perfeito, número eu ia falar isso. Faz sentido problema. Total. Exato. Mas aí eu ia comentar justamente isso. O que, que vocês colecionam e o que, que vocês já colecionaram, né? Além de quadrinhos, né? A quadrinhos eu sei que todo mundo já comprou alguma coisa, mas além disso. Cara, eu já colecionei marca de cigarro. Acho que eu também. Uma das primeiras coisas que eu colecionei, acho que foi isso. Caixa de cigarro e latinha de refrigerante, eu acho que é a coleção dos anos 90 e 80 ali, né? Os anos 90 tinha muita gente. Nos 80 eu ainda era muito moleque, né? Então, nos 90 eu tinha muita gente que colecionava. Eu também, inclusive, a coleção da EBAL, a primeira vez que eu peguei, foi quando eu desisti da minha coleção de caixinha e de maço de cigarro. Era outra época mesmo, né? Olha, eu troquei a minha coleção pela coleção do Aranha da EBAL. Um monte de criança colecionando caixa de cigarro, cara. É muito absurdo isso pra pensar. Não faz o menor sentido. Não, e posso falar uma coisa pra vocês, assim, que não faz o menor sentido? Eu odeio cigarro. Mas odeio de não pegar. Se uma pessoa derrubar. Meu item. Se uma pessoa derrubar o cigarro apagado no chão, eu não pego. Eu não toco no cigarro apagado. E colecionava no diacho dos maços de cigarro. Caramba, cara. Eu não sei se vocês viram isso, mas teve uma época que as bancas começaram a vender, porque assim, né? Tinha o cigarro em caixinha e o cigarro em maço, né? As bancas começaram a vender os encartes de cigarros importados. Até hoje não se sabe que aqueles cigarros que as bancas começaram a vender eram cigarros que realmente existiam, ou se alguém foi lá e começou a fazer uns layout de caixa de massa de cigarro e saiu vendendo por aí. Mas lembro que na escola a galera saía no Mercado Livre banca. Tem. A banca de casa lá também, onde eu morava nos anos 90... Ela fazia isso também, mas ela, assim, ela vendia o cigarro avulso e vendia os maços pra molecada que colecionava. Eu nunca vou esquecer, tem uma marca que sempre fica na minha cabeça, chama Gundangaran. Eu nunca esqueço essa marca, eu não lembro da maioria, mas essa sempre fica na minha cabeça, sempre que eu falo, eu lembro que era uma que todo mundo queria, então tinha mentolado, achocolatado, Gundangaran, de tudo quanto era tipo. E eles vendiam os cigarros avulsos e vendia pra gente. Esses que eu tô falando, na verdade, assim, tipo, não era nem. Eu não sei se é o mesmo que você tá falando, Fábio, mas tipo, era o maço. Eu acho que não, eu sei o que você tá falando. Era como se fosse intacto, né? Eu acabou de imprimir, não virou. Nem dobrado, né? Nem dobrado, nem nada. Caramba. E aí começava a rolar umas coisas meio que essa aqui tipo é uma réplica. Tipo aqueles álbuns de dinheiro do Chaves de todos os países lá. É um facsímile, um negócio assim. Facsímile de massa de cigarro. Você vê o gap de geração, porque eu não tenho a menor ideia do que vocês estão falando, como é que eu coleciono caixa de cigarro. Então, eu não passei por isso também, não. Cara, e tinha uns negócios muito loucos, porque assim, começou a se criar uma... Eu não sei exatamente qual seria o termo, mas sei lá, meio que... As regras do negócio da coleção de cigarro, então... É um mercado, né? É um nicho. Achei no Mercado Livre, Coleção de marcas de cigarro aqui. Eu não colecionava nunca disso. Esse eu nunca fiz, mas eu gostava. Eu tinha uns colegas meus que faziam, tinha até ali... Tipo, as meninas tinham aquelas pastas com papel plástico, com papel de carta, e os meninos eram com massa de cigarro. Pô, tá na faixa de R$100 aí o encarte. E aí tinha aqueles umas marcas raras que era assim, cigarro tal, sem o adesivo, sem a marca do Ministério da Saúde. Tipo, era meio que raro, tá ligado? É. Aí você descobre hoje que era só tráfico do Paraguai, né? É. Hoje isso daqui, só que o meu tá sem o selo do Ministério da Saúde. Uhum. É porque era do Paraguai. Aqui, ó. Assim mesmo. 292. Essa daqui era daqui, mas tinha dos outros países sim, também. Sim. Aqui, ó, 292 aqui, ó. 212 marcas, 73 de caixa e 7 mini caixa. R$550 no Mercado Livre aí, ó. Se vocês quiserem. Ô, Fábio, você aqui. Você eu vendi muito melhor. Eu vendi muito melhor a minha. A minha rendeu uma coleção do Aranha da Ebal em ótimo estado de conservação. É, mas aí se você quiser voltar a colecionar marca de cigarro, o Mercado Livre tá lotado aí, gente. Outro tempo. Ele não coleciona cigarro, não. Ele só tem umas 200 lá. Mas eu não coleciono. Mas e de coisa mais recente, vai? O que, que vocês colecionam? O Mike coleciona tudo, né, cara? O Mike, eu cansei. Eu não corro atrás mais, não. Pensa assim, não, eu acho que agora eu consigo ter um pouco das revistas que ele tem. Aí eu olho, ele tá com 15 novas estátuas de não sei lá o que, Limited Edition, blá blá blá. Eu tô assim, aí eu só levanto a mão pro céu, sabe? Tipo, não alcança esse cara mais, não. Mira um pouco mais baixo, que acho que o Mike nem eu mais alcanço. Eu tive uma coleção bem, bem considerável. Inclusive, ele tem alguns itens ali que ele nunca tinha visto na vida. E só viu... Veio tudo pra cá, né? Veio tudo pra cá. Eu custei completar o Homem-Aranha da Abril lá, os 205, aí o Fábio me vem com revista lacrada, com o transferível sem usar, do brinde da número 3, eu tô assim, cara... Ah, muito bem, isso... Esses um dia, brindes, essas coisas, você acha que depois de 2013 pra cá, eu basicamente parei com os heróis, eu passei mais pra voltei pra Disney. Como eu já comentei em outros programas, e nos anos 90, 80, tinha muito disso, da revista do Donald Vico transferível, com... Era maravilhoso. Bonequinho não, com coisa pra você montar, baralho, mini revista. Praticamente todo mês vinha, agora, o preço, né? É um rim. Praticamente todo mês vinha, né? Era. Borracha. Chiclete, borracha. É. Band-aid. Muito legal. Já havia. Band-aid, é verdade. Isso é meio... Nossa, isso meio que é um extra nas coleções, né? Que além das revistas em si, ainda tinha esses brindes que... Né? A maioria das vezes que você vai pegar uma revista hoje, não tem o brinde mais, né? O próprio dicionário Marvel, né? Que era a última página lá de várias revistas. A maioria das revistas, quando você vai comprar, ela tá com a página arrancada, né? Porque o pessoal tirava tudo isso. Pra... Não só nesse caso, um dos maiores responsáveis por revistas mutiladas é o Instituto Universal Brasileiro. Cartãozinho lá. As inscrições dos cursos, né? Na Disney tinha um programa que passava no SBT, que era Cartela Milionária, que você tinha que recortar um selozinho que tinha na capa e mandar lá. Nossa, é mesmo. Na Marvel também, era uma ararinha, né? Foi várias revistas. Tinha arara também, mas tinha a Cartela Milionária era Mara, era da... Era geral da Abril, mas esse daí era só os personagens da Disney. É verdade. No programa do Sérgio Malandro, da Mari, do Bozo. Aí ia lá e recortava o selo. É, o selo. Várias revistas revista com a capa cortada, né? É. Essas com brinde, assim, eu já achei que, tipo, era uma coisa fora do meu alcance, né? Mas aí o Fábio apareceu, né? Falou assim, quando ele não tem, ele conhece alguém que tem, né? Ele vai lá e me marca no Facebook. Ó, aqui, ó, tem um cara vendendo tal coisa. Não sei se você vai querer. Aí ele ganha uma comissão. Cara, é isso que eu... Não ganho... É isso que eu falo. Não. Pra quem tá ouvindo e vai começar a te chamar, você cobra comissão. É verdade. Eu esqueci que agora eu vou ficar famoso. Pô. Então, assim, eu tenho um prazer imenso. Eu gosto de vender, eu gosto do dinheiro que gera. Foi um prazer pra mim. Eu tive uma loja também. Foi realização de um sonho. Mas eu tenho muito prazer de ver os amigos colecionando. Eu tenho inveja zero de quando alguém pega um item legal. Eu tenho o prazer só de saber que eu já vi aquele item na mão, ou que ele já passou pela minha mão, que tenha sido pra ajudar. Eu tenho um prazer imenso, assim, de saber, eu conheço isso aí. E a maioria das coisas que o pessoal fala, eu já vi, conheço, já tive. Então eu tenho um prazer imenso, assim, de saber que passou pela minha mão e tá com algum amigo que vai cuidar melhor. Eu sempre falo pro Mike isso. Eu falo, pelo menos... É verdade. A mais bonita. E daí eu sei que não sai mais, entendeu? Só quando você morrer. Porque se tá comigo, eu tenho o Slick e vendo. O Eric tava comentando de comissão. Falando em comissão, Eric, quanto é que você ganha de comissão pelo aquele leopardão que eu comprei do Fábio lá? Que isso, velho? Você comprou a dele, eu não tive nada a ver com isso, não. Nada, nada a ver. Esse é um dos meus arrependimentos, viu, Mike? É? As poucas coisas que eu te passei, esse é um dos meus arrependimentos de ter vendido. Mas ainda bem que foi pra você. Se não fosse pra você, no preço que eu vendi, alguém ia comprar lá na CCXP. E ainda bem que foi pra você, que eu tenho a história de contar. Tá, já sei, pelo menos eu sei onde tá. Tá certo. Dá saudade, eu vou lá ver. É tipo isso. No canal do YouTube, eu fiz um vídeo desse Leopardon na época que eu comprei. Aí eu tava na CCXP, tava eu e o Mike lá, e a gente entrou numa loja que tava o Fábio, né? Aí eu olhei pro lado, tinha tanta coisa naquela loja, Fábio, mas eu não sei como. Eu só vi o Leopardon, não sei porquê. É porque, na verdade, eu acho que... Nem é suspeito, né? A loja tá cheia de coisa, ele entra, a primeira coisa que ele vê... Aí eu virei pro Mike e falei assim, ô Mike, você viu aquilo ali? Aí o Mike não saiu de lá enquanto não deu jeito de comprar. Sabe o que pode ter ter te chamado a atenção? Porque eu tinha levado parte da minha coleção do aranha, então tinha vários aranhas ali. Então, com certeza, era um lugar pra... Era um lado pra onde você ia olhar, né? E aí a hora que você fechou o foco, você viu o leopardão lá. Então, eu só cutuquei o Mike e falei assim, ali, ó. E continuei andando. Fez igual aquele pessoal que abre a jaqueta, tem um monte de coisa aí. Você quer alguma coisa? Mas eu queria ter tido comissão ali mesmo, porque é carinho aquele negócio ali, né? Mas, no preço que eu vendi, eu não consigo comprar hoje. Tá vendo só? Não consigo saiu novo aí. Eu tentei recuperá-lo, não consegui. Queria o novo, porque ele tem o bracelete, mas não rolou, não. É, a gente até tentou, né, o Eric? O novo, bom, pra quem não sabe do que eu tô falando, tem um vídeo aí que eu já comentei e tal, tá lá no canal do YouTube, mas eles fizeram um relançamento agora em 2020 ou 2019, não sei, só que eles trocaram, né, não vem mais a estátua do Homem-Aranha, no lugar dela vem o bracelete, né, do Spider-Man, a gente tá falando de Spider-Man. E aí o bracelete... A lenda... Exatamente. E aí o bracelete, ele tem, faz todos os sons, tem um monte de coisa lá e tal, só que não vende a parte, né? Sai a roupa lá de dentro também? Poderia, né? Não seria difícil fazer com aquele efeito especial da série. Só que, assim, já é muito caro por causa do dólar, que tá altíssimo, né? E quando você acha vendendo o bracelete à parte, o cara cobra, tipo, $300 só o bracelete. Aí não rola, né? Não rola. E por falar na dificuldade de conseguir novos itens, como é que vocês fazem pra obter... O João, você aí, quando você tá querendo ir atrás de alguma coisa, que não seja uma coisa que tá vendendo agora, né? Você quer algum item que já não tá vendendo mais, tal? Como que você faz? Você e o resto do pessoal. Ah, cara, geralmente, né, nessa fase é que entra o buraco na coleção e aos poucos eu vou esquecendo, né? Deixa eu só listar rapidinho coisas que eu consigo enxergar aqui que tá à minha volta. É verdade, você não respondeu do... Eu coleciono Funko Pops, eu coleciono Marvel Legends, que é a linha da Hasbro de boneco de 15 centímetros articulado e tal. Eu parei de colecionar quadrinhos, né? Já tem um tempo que eu não compro quadrinhos em si. Os que eu tenho já estão mais do que suficiente. E acho que por enquanto é só. Acho que a coisa que eu tô mantendo mais são os Funko Pops. De vez em quando tem um ou outro que me chama a atenção. E Magic the Gathering, que de vez em quando também, quando aparece alguma coisa legal que me chama a atenção, eu vou atrás. Mas aí... Mas você só coleciona, João? Ou você joga mesmo? Porque é um negócio que merece uma atenção muito grande, Magic, né? É, sim. Eu tive a época que eu gostava bastante de jogar, mas hoje eu coleciono mais por causa da coleção e da arte. Eu gosto muito da arte de Magic. Ah, é muito da hora mesmo. É muito da hora. Eu ia comentar que quadrinho, carta, né, card, etc e tal, eles têm uma pequena vantagem que eles ocupam muito espaço, mas ainda é um espaço que o quadrinho mesmo, você guarda um do lado do outro ali numa estante, né, mas um Funko e action figure em geral e tal, ocupa muito espaço, né, se parar pra pensar, porque você não pode deixar tudo colado uma na outra, senão vira uma nuvem de cores, né, então assim, por mais que você não tô falando de você especificamente, mas por mais que a pessoa não tenha muitos itens, mesmo pouca coisa já ocupa muito espaço, né? Eu, inclusive, gosto de Marvel Legends, que pessoal tem, geralmente no meio de colecionismo, o pessoal meio que vira a cara, né? Porque é uma coisa, entre aspas, mais barata, né? Comparado com as estátuas de sideshow e esses bonecos mais bem feitos. Eu gosto deles exatamente porque dá pra posar, né? Os Marvel Legends eu não guardo em casa. Eu guardo eles todos soltos, eu monto diorama nas prateleiras e tal, e aí fica todos expostos. E é isso que eu gosto de Marvel Legends. Mas aí é que vem o buraco na coleção que você tava falando, né? É, eu tenho uma história muito, muito trágica, entre aspas, né? Porque os Marvel Legends, eles são vendidos em sets, né? É, vem cada boneco separado, e dentro da caixa de cada boneco vem um pedaço pra você montar um maior. E aí tinha um set do Homem-Aranha, que eram vários separados. Build a Figure. Isso, exatamente, o Build a Figure. Que até tem o pessoal que vende só o boneco, sem o Build a Figure. E teve um set do Homem-Aranha que vendiam separados, e quando você juntava, você completava o SPDR, que é aquele robô da Penny do filme do Spider-Verse, né? Não o da Penny do filme, mas o do quadrinho. E aí eu cheguei numa loja que tinham todos, né? Aí eu, pô, peguei um de cada, eram todos legais separados, e juntos eu ia ainda montar o maior. Aí comprei e tal, fiquei feliz, cheguei em casa, eu vi que eu tinha faltado um. E aí eu voltei na loja, não tinha mais aquele um, e aí eu comecei a procurar que nem um maluco, pessoal em grupo, ninguém tinha aquele um que faltava, e aí ficou faltando, e aí o set na estante ficou incompleto, o boneco ficou sem uma perna, e até hoje eu não tenho essa perna do boneco e o boneco que falta. Barrel damaged. Eu tenho a versão barrel damaged. E qual que é qual action que vem essa peça, João? Eu acho que é uma Electra com a roupa vermelha. Que vem com a perna direita. Busca, né? É a Electra, né? Isso, é. Foi no radar aí, Fábio. É a coleção que vai o bumerangue, não é isso? Tem o bumerangue. Eu não lembro. É uma que tem o demolidor e tem... Ah, a do bumerangue é outra. Essa que eu tenho, bumerangue. É uma mais antiga. É a que eu comprei só por causa dos... Eu não faço coleção, mas eu tenho um monte, é igual os Funko Pop. O Fábio tá perguntando porque ele vai falar assim, eu já tive. Na verdade, eu só coleciono Marvel Legends, mas eu basicamente, 90% dos meus Marvel Legends, eu devo ter uns 100, uns 90 é do Aranha, né? Então... Do universo do Aranha, você diz? Do universo do Aranha. Eu tenho, inclusive, o quando eu desfiz de alguns aí da época que o Mike levou o meu Spider-Man, eu desfiz de alguns também, mas já recuperei. E essa coleção, pra sua sorte, não é o Demolidor. O Demolidor hoje, pra você conseguir, é uns 400 pau, 500 pau pra conseguir pegar o Demolidor na caixinha com a BAF, né? Esse eu tenho guardado. A Electra não é tão difícil não, cara. Não é tão difícil não. Inclusive o seu Duende Verde foi eu que comprei, né? Foi você que comprou. Aqui, aquela coleção que teve dos X-Men, do desenho de 92, tal, saiu pela... Foi de Marvel Legends também, não foi? Eu tô tentando ela lembrar. Ela saiu de várias. Ela saiu com o Tobu Marvel Legends. Eu travei na pergunta. Travei na pergunta porque eu percebi que tava muito ampla. Porque com certeza saiu mais de uma vez. Mas eu falo uma que saiu há uns 2-3 anos atrás. Eu acho que saiu via Marvel Legends também. Teve uma linha Marvel Legends que era só com coisa do desenho do X-Men. Tá saindo até agora de novo, né? Tá saindo o X-Men Classics, tá saindo o Spider-Man Classics, que é com o mesmo visual do desenho, a embalagem, né? E o Spider-Man, o X-Men Classics também, que inclusive tá pra lançar, lançou recente um Gambit, o Spider-Man lançou um JJ, num hype aí. Tá num hype aí, mas sim, é caro também. Eu tava querendo comprar a Tempestade com aquela roupa branca que minha esposa é fanzaça. Ela não é de colecionar nada de action figures nem nada, mas eu acho que ela ia gostar da Tempestade. Cara, essa, se você tivesse me falado, ela saiu recentemente aí na Amazon. Eu não lembro se... Eu acho que é de roupa branca. Eu não tenho certeza se era branca ou a preta. Não, era roupa preta. Saiu, chegou a vender a R$75 na Amazon. Olha só. Não, mas acho que era de roupa preta. Eric, eu acho que vale a pena você tentar isso, hein? Fala por experiência não própria, é caro, dá não. Certo. Então, o que você fala de procurar ver se... Ah, tá, de viciar. Esposa. Entendi. Entendeu? O Mike é um expert no assunto. A minha não coleciona nem... A minha está bem com a Erika, ela coleciona planilhas do Excel. Mas e vocês, como é que vocês fazem pra conseguir os itens? Aquele item que tá complicado de ir atrás, qual que é o caminho que vocês fazem? Até tanto de curiosidade quanto pra ajudar quem tá ouvindo também, né? Às vezes a pessoa... Eu vou tentar não ser arrogante agora, mas eu não procuro. Normalmente as coisas me procuram. Ah, mas é porque você... As pessoas todo mundo sabe isso, todo mundo sabe que eu mexo com isso. Então, mas quando eu quero alguma coisa que não tá no meu alcance, eu acho que hoje lugar, você grita em grupos de coleção, né? Você vai lá em Facebook, é isso mesmo. Instagram, Facebook e WhatsApp. É. Do Fábio quer preencher alguma lacuna da coleção, ele só abre o WhatsApp e dá uma olhada nas mensagens não lidas. É, quem que tá me mandando isso aqui que eu preciso? Ai, agora eu não sei se eu abro o WhatsApp ou o Messenger, deixa eu ver aqui. Mas é verdade, assim. Vocês ficam subindo meu sarrafo. Esses dias, acho que é a primeira vez na vida que o Mike me chamou e eu falei assim, porra, Mike, eu não tenho isso aí, cara, e tá fora do meu radar. Porque eu tenho... Cenário Marvel, né? Eu tô um pouco mais devagar. Cenário Marvel é um negócio que eu até queria, mas eu dei uma desanimada que eu ia comprar muita revista que eu não queria ter, sabe? Então, aí eu ia... Dá até pra eu puxar o assunto que eu ia falar, né? Quando você... trabalha com quadrinhos assim, pra colecionar a coisa fica relativamente mais fácil, né? Fica mais fácil porque as coisas vêm até você, né? Então assim, muito da minha coleção de quadrinhos hoje, eu consegui muita coisa por causa da loja. Mais então, fácil e mais barato, né, Mike? Mais fácil e mais barato. Então, por exemplo, assim, quando eu comecei as últimas levas de coisas que eu peguei com o Fábio, eram tudo coisa mais pontual, assim, que nem as que faltavam aí da Block, ou então a questão dessas HQs com os brindes, né? Que vem com chaveirinho, ou com adesivo, ou com transfer. Então, essas coisas realmente eu ainda não tinha, né? Mas aí a questão de você trabalhar com isso facilita. Em contrapartida, às vezes sempre vai rolar aquela dúvida, né? Mas peraí, eu fico com isso pra mim ou eu vendo? Porque querendo ou não, você tem que manter o negócio funcionando, né? Você não vai poder ficar com tudo que você quer pra você. Então, às vezes, é meio dolorido essa parte. Se doa a loja, quebra, né? Você quer ficar com aquele item, mas você não sabe que você não pode. É, deve ser complicado. É complicado. O Mike falou de loja, deixa eu só em complementar um negócio aqui. Eu, durante alguns anos, eu trabalhei numa loja de card games, né? Eu fui indicado por um amigo meu que era sócio, e como eu já entendia bastante de Magic, o outro sócio dele, que entendia de Pokémon, ele tava precisando de alguém pra fazer estoque nas coleções de Magic, né? Porque lá a gente trabalhava com Pokémon e Magic. Aí eu entrei lá pra organizar estoque, e como o cara que era o meu chefe, que ele era o sócio majoritário da loja, ele não entendia de Magic, ele só tinha um monte de carta lá jogada. Quando eu entrei lá, eu comecei a arrumar. Eu falei, pô, você tem uma pequena fortuna aqui em coleção de Magic, você sabe, né? Ele, não, por isso que eu chamei você. Aí eu fui organizando lá, com aquela vontade de, pô, será que eu consigo pegar isso pra mim com desconto, já que eu trabalho aqui agora? Aí eu arrumei tudo, trabalhava lá no estoque e tal. E geralmente chegava pessoal com coleções gigantes de carta pra vender, aí tinha que sentar e separar tudo. E aí sempre tem aquela vontade de separar as cartas pra coleção própria da gente, né? Mas tem que ter o profissionalismo. Se faz isso, a loja quebra. É isso que eu tava comentando, né? Se você separa pra você tudo que vale mais dinheiro, aí você não ganha dinheiro. E quando era um item... A gente era em três sócios lá, né? Uma das coisas que a gente definiu no começo é quando os três quiser, não vai ficar com ninguém. Tipo assim, uma coisa apareceu lá, os três quer. Você quer? Quero. Então, não vai ficar com ninguém. Os dois queriam era Clube da Luta. Entendi. É tipo isso. Mas ele não pode falar sobre isso. Exatamente. E quando era dois? Não podemos conversar sobre isso. Meu contrato era vitalício, eu não tô lá mais, mas não posso. Mas já que vocês estão falando disso, de itens que chegam na mão de vocês e tal, tem alguma... sorte que vocês já deram, eu acho que o Mike já comentou comigo uma vez, que uma vez um cara jogou uma Albo Gigante 11 no peito dele e falou que queria só 50 reais, um trem assim, não foi? É, 40 reais. 40, eu usei um trem assim, eu sou mineiro. Ah, não, tá, é que eu achei que era, você tava brincando da minha história com ele, porque a outra também caiu no colo dele, né? Essa foi literalmente, né? Eu tava no colo, com uma sacola no colo, e falei, peraí, o que é esse Albo Gigante aqui? E ainda bem que o Mike é honesto, senão eu tava procurando até hoje essa Thor número 11. Mas quais outras... Eu até falei essa história por alto aí, né? Se você quiser pode comentar, mas sortes que vocês já deram, assim, na coleção em geral. Não é só quadrinho, mas pode ser quadrinho também. Eu tenho algumas, né? Mesmo motivo do Mike, a lojinha aberta lá. Na primeira semana que eu abri minha loja, veio um cara com a coleção da turma da Mônica, da Editora Abril. E o número 1 da Mônica, pra quem não conhece, o número 1 da Mônica da Editora Abril, hoje aí deve valer aí seus 600, em ótimo estado, 700, 800 reais. Claro. Começou no Abril, né? Foi a primeira editora, não foi? Foi a primeira editora. Mais caro que esse, só os Astras lá e o Bidu, né? Os Astras é caríssimo, os Astras chegou a sair num leilão de Facebook aí por mais de R$2.000. Não, e a pata do Ronaldinho? Também é uma nota. Também mas vale também uma não nota. Vamos. Aí também já é até desleal a concorrência. Também vale uma nota. Eu já vendi uma pra Tudonão de número 1 original, tá? Eu já vendi. Tá os calos frios aqui. Passou pela minha mão. Já vendi uma há muitos anos atrás. Muitos anos atrás, na época de. Não de moleque mais, mas eu não era nem vendedor ainda. Mas eu tinha Pato Dono de número 1, uma Zé Carioca que valia uma grana. Número 6 ou número 8, que tem a capa das crianças, tem uma história também. Essa revista vende essa história, é um problema. Acho que essa é uma das mais raras. É a mais rara. É a 9, é isso mesmo. Tem uma história com um programa, essa do Tipatinho. Essa do Pato Donald 1, ela não é exatamente a primeira revista da Abril, mas ela foi considerada aí por muito tempo a primeira publicação da Editora Abril, né? Oficialmente é. Oficialmente ela deve ser considerada, porque não era nem Editora Abril, era o outro nome da editora lá. Então, Provera, eu acho. É tudo depende do ponto de vista, né? Sim, mas vamos considerar que ela é a primeira, né? E mesmo que não fosse, né? É bem ali. É a primeira conhecida, ela vale muito mais que a outra. A outra, exato, se alguém tiver, ela vale uma grana também e tal, mas a Patrona vale. Era Raio Vermelho a outra? Acho que é Raio Vermelho. Isso. Raio Vermelho. Mas então, por isso, então, né? Deve ser uma das brasileiras mais valiosas, né? Aí, só pra concluir, então, veio um rapaz aí com a coleção 80% da Mônica e paguei R$2 em cada edição. Só a Mônica número 1 vendi no... Eu tinha a loja, eu nem tinha site nem nada. Eu não vendia tanto pela internet, eu vendia mais na loja e no evento do Mike, né? E aí eu vendi essa Turma da Mônica número 1 no Guia dos Quadrinhos, naquela época que você tinha lá, que você colocava as edições que você tinha. Sim. No momento que eu startei, que eu tinha ela, apareceu alguém já me oferecendo R$400 nela. Ela tava com a capa rasgada do fundo. Nossa, era isso, o mercado de pulgas. Atrás. É, o mercado de pulgas, isso mesmo. 10 anos atrás. Mas no mesmo dia que eu pus, eu vendi ela, eu achei que ela valia, sei lá, uns R$100, né? E eu tinha loja, tinha ponto, eu pagava melhor que o Sebo, mas não pagava, né? Não ia pagar R$10 em cada edição. Eu lembro que eu paguei, ele tinha 200 revistas, eu paguei R$400 pra ele no total, e só a Mônica pagou tudo que eu paguei pra ele. Caramba. Só a Mônica 1. Se você tá ouvindo isso hoje, chora. Não, não chora. Sabe por que ele não tá ouvindo? Porque era um transeunte aleatório passando na rua. Foi na semana que eu abri a porta da loja. Você tá querendo dizer que transeuntes aleatórios não podem ouvir o Tripcast? Não, não é que transeuntes aleatórios. É um cara que tava se saindo desse mundo, provavelmente, né? Então era um cara que não tinha... Tava lá encostado no sótão dele lá. É igual talvez eu, era o cara... Talvez o cara tava vendendo as coisas pra colocar um piso na cozinha, né? Pode ser que era alguma coisa assim. Pode ser. Na verdade, eu tava vendendo pra não jogar fora. Tá, ele tava vendendo pra não jogar fora. Eu tô querendo vender um monte de coisa aqui da época da Panini, do herói, que eu não me interessa mais, mas... Preguiça é catalogar e arrumar como vender essa bosta. Mas tá tudo aqui. Eu falei com o Magaren que eu já demonstrei interesse em várias coisas, só que eu não consigo. Eu tô sem dinheiro. Então, ele não consegue, eu não consigo arrumar. Eu até listei algumas coisas, né? Mas não tem dinheiro pra comprar, como é que faz? Eu não posso travar o Magaren. Mas é, o Fábio dá um jeito aí pra você. Vocês fazem um bem bolado. Eu nunca nego. Eu posso pagar pouco, mas negar eu nunca nego. Só pra contextualizar, eu nunca gostei muito de formatinho, né? Formatinho desde criança sempre foi uma coisa assim que meu pai colecionava. Então eu sempre gostei muito de colecionar revista em formato americano, né? Então a primeira coisa que eu tenho lembrança, assim, de querer completar a coleção foi o Homem-Aranha da Panini. Eu tinha, lá do começo, que era aquele formato de álbum que era maior do que o formato americano, eu consegui completar aquela parte, mas aí quando a Panini mudou pro formato americano em si, tinha muito buraco na minha coleção, né? E aí, indo em sebo, o pessoal nunca tinha, então sempre faltava um ou outro. E aí eu tinha sempre anotado, né, os números que faltavam do Homem-Aranha da Panini. E aí numa vez eu cheguei num sebo e vi que tinha uma coleção completa, né, do Homem-Aranha 1 da Panini, até o mais recente, só que embalado no papel filme, né, e escrito lá, só vendo como coleção. E aí eu cheguei no dono do sebo, perguntei, pô, você tem interesse em abrir? Porque tem umas aqui que estão faltando pra mim. Aí ele foi super gentil, super gente boa, eu tava esperando que ele falasse, não, só vou vender isso aqui como coleção. Aí ele, na hora, ele abriu aquele plástico e perguntou, e aí, o que que tá faltando? Aí ele me vendeu um preço super barato, tudo que tava faltando na minha coleção, e foi nesse dia que eu completei minha coleção de Homem-Aranha da Panini. Eu raramente, só comentando em cima do que você falou, raramente eu gasto muito em coleção, sabe? Eu tenho um monte de buraco de furo na coleção, porque eu fico esperando sair num preço bom e tal, e frequentemente aparecem umas coisas assim, sabe? Eu lembro que uma época que eu lia Wolverine da Panini, né? Na época da primeira mensal dele. Aí teve uma vez, eu não vou lembrar agora o preço de cabeça, mas sei lá, eu comecei a ler na 68, alguma coisa assim. Aí eu olhando no Mercado Livre um dia, era sempre R$5 cada, mais R$5 de frete, eram umas paradas assim na época, né? Aí um dia eu entrei e tava lá, R$14 as 20 primeiras edições. Uma coisa nesse nível. Aí eu olhei, li de novo e tal, falei assim, uai. Ah, aí eu comprei e chegou, 20 revistas perfeitas, sabe? O Ari que gasta a sorte dele nessas coisas. É isso, é revista por 50 centavos. É verdade, mas é, o Tiras do Homem-Aranha que você tá falando, eu comprei por 50 centavos. Mas, então assim, tem um monte de coisa na coleção que nem é tão cara, mas eu fico enrolando, procurando. Assim, eu também não gasto, na época que eu tinha dinheiro, claro. Mas eu não gasto muito com revista, não faço muita loucura, não. É assim, pra quem tá ouvindo o programa e não tem dinheiro pra colecionar, essa é a estratégia, tá? O garimpo, ó, existem várias formas de colecionar e existem vários perfis. Tem gente que tem pressa de colecionar, vai gastar dinheiro, não tem como. Se você tá atrasado e com pressa, vai gastar dinheiro. Se você está adiantado e sem pressa, você compra numa pré-venda, você compra com um desconto ou você compra quando não esgotou e tá encalhado. Essa estratégia, ela tem um risco, é ficar com o buraco por muito tempo até aparecer num preço decente, ou que você tenha a grana pra pagar e fala assim, ó, agora... Então é tudo questão de prioridade. Agora eu quero completar essa coleção, então agora eu vou investir o quanto for preciso. É, o segredo é esse mesmo. Eu acho que... Tem um amigo que trabalhou comigo há muito tempo atrás, que ele me deu as 700 revistas que ele tinha, um negócio assim, só que era da DC. Tinha uma outra coisa do... Ah, por isso você não é mais amigo dele. Entendi. Não, mas tinha uma outra coisa. Tipo assim, veio Spider-Man Collection de 1 a 3, Guerras Secretas completa, sabe? Tinha algumas coisas assim que foi bom. E um tempo depois, ele tava querendo recuperar algumas, né? Porque, sei lá, ele arrependeu, ou então ele queria comprar... Eu acho que não era nem que ele arrependeu, eu acho que ele tava querendo as novas, as da Panini. E ele era desse perfil que o Fábio falou. Ele só queria se tivesse um vendedor vendendo tudo de uma vez. Ele não queria ficar caçando. Né? Então, são perfis, né? negócio mesmo. É esse. Eu só tô falando isso. Perfis e necessidades, que... né? Sim, sim. Eu só tô falando isso. Eu acho que eu até comentei no último programa desse tema, mas é só pra dar uma visão pra quem tá ouvindo, né? Assim, você não ter dinheiro pra comprar não significa que não pode colecionar. É isso, precisa ter paciência. Perfeito mesmo. E eu acho que é o melhor caminho. É o melhor caminho, é ter paciência. Eu tolero, quem sou eu pra tolerar, né? Mas eu tenho amizade com praticamente todos os perfis. Tem só um que me incomoda profundamente. É o cara que fica mendigando e depois fica chorando porque não conseguiu e não lança nunca mais. Cara, eu tenho um pouquinho de dificuldade com ele. É aqueles caras que até esgotar. Fica vomitando na internet, né? Ah, Panini, uma merda, que não sei o quê, que não relança aquele gibi que eu não paguei R$20. Aí quando relança no preço atual de mercado, o cara também não quer, porque ele queria a R$10. E nunca vai acontecer, entendeu? Porque é um item que é procurado, né? Então esses caras tiram um pouquinho da minha paciência. Mas eu acho que o melhor perfil mesmo, inclusive eu tenho esse perfil, no primeiro plano da coleção, eu quero pagar o menor preço possível, então eu tenho paciência. Quando é um item que eu sei que vai esgotar, ou que eu quero, vamos dizer, prestigiar, porque era uma coisa que eu queria muito, eu fico feliz que a editora lançou, eu vou lá e prestigio e pago o preço de capa. Não, igual, eu tô fazendo a coleção do Conan na banca, primeiro pra ajudar a banca, e segundo pra prestigiar o mercado, falar assim, ó, pelo menos eu pago o preço de capa, se tiver uma galera legal pagando o preço de capa, eles vão lançar outras coisas. Eu já fiz muito isso numa loja de quadrinhos que tinha aqui uma época, que por mais que saísse um pouquinho mais barato comprar pela internet, a mensal eu comprava lá. Justamente pra... Né, fomentar o mercado, dinheiro pra né? loja, né? Com certeza. Vocês querem comentar, Fábio e Mike? Só pra falar uma... Eu coleciono bastante coisa que o pessoal falou, Marvel Legends, os quadrinhos, já falamos, né? Eu tenho a minha coleção do Diablo de figurinha, vai tudo pro meu pai, tudo que eu coleciono eu mando lá pro meu pai, né? Então a minha coleção acaba ficando lá, eu tenho todos os alvos super-herói praticamente, mas eu coleciono e deixo lá na coleção dele, né? Eu completo e deixo lá na coleção dele. Então eu tenho os mais raríssimos de todos que eu não tenho, tem lá e tá na coleção do meu pai. Mas o mais inusitado hoje que eu acho que eu coleciono, eu coleciono board games com miniaturas e eu pico as miniaturas do board game. Então acho que a minha coleção hoje mais atualizada, assim, que eu mais me dedico, é a dos board games com miniaturas que eu pinto. Você coleciona Warhammer 40k? Não, esse não, porque é uma loucura sem tamanho, sem fundo e sem... Isso aí é igual a Magic. Casa uma hipoteca e é fim da vida. É Magic de plástico. É um negócio que você tem que ficar investindo. Cara, como eu quero, como eu queria esse HeroQuest relançado, que eles fizeram financiamento coletivo. Maravilhoso, né? Cara, eles fizeram financiamento, eu acho que com foco de 1 milhão, bateu 4. Foi uma coisa desse nível. Isso mesmo. Eu gosto pra caramba de HeroQuest. Eu tenho aqui o antigo, né? E que com as miniaturas de plástico mesmo, não aqueles pedaços de papel cartão do Brasil, né? E eu gosto pra caramba. Vou te contar uma história do HeroQuest rapidinho, então. Só um parênteses, eu falei aqui de miniatura e de papel, porque no Brasil é o único país que a miniatura saiu de papel. Nos outros países são miniaturas de plástico. E o HeroQuest brasileiro, cara, eu faço parte de um fórum de HeroQuest, ele é muito raro, ele vale muito dinheiro. Porque só saiu aqui, pode falar. O ano retrasado, eu estava com um lacrado. Ah, eu nem tenho ilusão, cara. É tipo... Acho que a gente já falou em outro programa, não sei se foi no último que a gente falou disso. Depois eu vou pedir uma foto dele. Eu vou ver se eu acho uma foto dele. Eu pedi pro rapaz que tá com ele. Ele tá com os componentes todos lacrados dentro. Caramba. É, Magari? Eu ia falar, você falou aí dos bonequinhos de papel que é mais pra caro. É tipo aquele boneco tosco do Jaspio aqui, que lá fora os caras se estapeiam pra... Exato. O boneco tosco, aquele que veio na lata? É. Nossa, aquele boneco é muito triste, cara. Fora é item de coleção, os caras se estapeiam por ele. Tanto ele quanto da Glaslit, vale uma boa grana. O meu desse Jasper tá no saquinho ainda. Bom saber. Tem gente que gosta dessa de maluquice. Se você anunciar no eBay... Foi o Mike que falou do Jasper? Foi. Se você anunciar no eBay, você pega aí uns $300, talvez, desse boneco. Eu achei que ia conseguir trocar numa Amazing Fantasy. Aí também não, né? CGC 0.5. Mas $300 é um pau e meio, né, cara? Ah, é. dá uma graninha, não, né? Não dá o Amazing Fantasy, mas dá pra você comprar uns negocinhos mais elaborado aí. Dá uma estatuazinha da Iron Studios. Caramba. Você falou o negócio dele lacrado. Cara, é muito caro o HeroQuest no Brasil. Eu lembro que quando eu comprei, porque assim, eu tive quando eu era criança. Não tem nada a ver com o assunto do podcast, mas é coleção, né? Eu tive quando eu era criança, aí, né, fui embora na vida. E aí lá com meus 22 anos por aí, eu lembrei e falei assim, caramba, será que eu consigo comprar isso de novo? Aí eu lembro que eu joguei HeroQuest no Mercado Livre e eu achei o manual de instruções por R$10. Na verdade, eu nem tava com intenção de comprar o jogo. Eu joguei HeroQuest aleatório lá uma vez, vi manual de instruções por R$10. Aí eu falei assim, ah, cara, eu vou comprar esse negócio pela lembrança, vai. Tipo, vou guardar aqui o meu manualzinho, tá barato e tal. E aí passou um tempinho, eu comecei a querer o jogo e era no mínimo R$400. Usado, com as peças meio quebradas, no Mercado Livre. Aí eu joguei no eBay e achei na Inglaterra. Saiu por R$200. Entregaram sem cobrar imposto lá em casa. Eu acho, beleza, que eu dei sorte. É, só não deu mais sorte do que eu. Eu peguei, a Devir tava fechando o salão dela e eles iam entregar um salão. E eu tinha loja lá, a Terra Magic. Nesse fechamento da Devir aí, eles falaram, convidaram as lojas que eram próximas ali e tal, mais parceiras, e chamaram pra gente, sei lá, se queria alguma coisa, se queria comprar. É, tinha algumas coisas que eles não podiam vender, como por exemplo a coleção Alpha de Magic, tinha uns boosters lá que eles não podiam vender de jeito nenhum, eles iam ter que incinerar. Isso aí na guerra, se botar isso no mercado de novo. Isso, exatamente, eles tinham que incinerar, é justamente isso que você falou, da guerra. É, não pode, a Wizard proíbe, a Devir perderia a licença de vender Magic pro resto da vida. Só que tinha lá meia dúzia de HeroQuest lacrado, aí a gente pegou pra vender na loja. Pagamos R$50 em cada um. É legal que HeroQuest é um jogo que ficou muito ultrapassado, mas a memória afetiva é tão grande que toda segunda-feira eu jogo com os colegas. Mas ele é divertido, cara. Ele é divertido. Ele não é tão ultrapassado assim, não. Eu acho ele bem divertido. É porque tem muitos jogos... Tem jogos melhores, estilo, né? Sim. O Zombicide, por exemplo. O Zombicide é um HeroQuest... Com todos os defeitinhos que o HeroQuest tinha, o Zombicide conserta, assim. É um Dungeon Crawler, que chama, né? Sim. Eu gosto do jogo. O Fábio teve que sair aqui, mas daqui a pouquinho ele deve estar de volta, nem que seja para o encerramento. Tem alguma loucura que vocês já fizeram na coleção? Tipo, de pagar um valor que vocês não poderiam estar pagando, ou alguma coisa do tipo, mas porque não podia deixar escapar aquilo? O Mike quer falar, eu tenho uma história legal sobre isso. Então, na verdade, vou emendar os assuntos aí, né, da questão que a gente estava comentando do que coleciona, né? Aí, e o que a gente faz para conseguir a coleção, né? Atualmente, hoje, eu coleciono o quadrinhos, né? Tenho sido bem mais seletivo em relação ao que eu compro de quadrinhos, né? Porque o que saiu do Aranha no Brasil, eu diria que tem já 99% aí do que já saiu no Brasil. Salvo essas coisinhas que a gente já comentou, que é aquela HQ que vinha com um brinde, alguma coisa assim. É o que eu vou atrás, mas se aparecer... É do meu interesse, né? Aí tem a coleção também álbum de figurinha, né? Depois, essa dos álbuns de figurinha era uma coisa que tava parada há muito tempo, né? Aí acho que depois do que saiu o álbum do Guerra Infinita, meio que isso voltou também com tudo, né? Então tem ido atrás de álbuns antigos também e tem sido parte da coleção. Alguma coisa relacionada a card, né? Mas eu tenho... É uma coisa que também é bem filtrada... Dentro do possível, o que saiu do Aranha, a coleção da Marvel também da Copag lá, o Battlescenes, também coleciono. E assim, eventualmente quando eu encontro alguma coleção que eu acho que é bacana e tá completa. Então tarde, fora os do Aranha, que é os que eu preciso ir atrás de muita coisa, normalmente o resto do que eu tenho de card é alguma coleção bacana que já vem completa. Porque aí eu realmente não conseguiria dar conta de ir atrás de coleção. Ah, o Aranha, né, coleção de cards do Aranha e do Battlescenes, que eu vou meio que atrás, assim, de item por item para completar, né? De resto, só completo os álbuns de figurinha também. Os antigos... Fica me tentando com as cartas. Os antigos... Eu nem tinha intenção de colecionar carta. Eu tô com um monte por causa do Mike. Do Berocine, você fala? É, os do Aranha lá também. Eu fico com vontade, mas eu tô ignorando a vontade. Porque senão... Cara, card é um negócio difícil, cara. Aqui, tipo, se você não acha completo, é realmente bem, bem difícil de achar, né? Aí você vai nos eBay da vida lá, você acha uma facilidade enorme. Mas o dólar não tá ajudando muito a comprar coisa direto de lá, né? É difícil. É. Aí eu colecionei, o João comentou aí dos Marvel Legends, eu colecionei Marvel Legends um tempo, eu tinha bastante coisa. Eu parei mais ou menos um pouco antes da Hasbro, assim, era da Toy Biz, né? Aí a Hasbro sumiu, aí depois a Hasbro parou e começou com Marvel Universe. Quando a Hasbro parou com Legends e entrou no Marvel Universe, eu troquei tudo, né? Eu tinha realmente bastante coisa do Legends, aí eu vendi todas as coisas do Legends que eu tinha e peguei Marvel Universe. Uma das coisas que me fez trocar foi a questão da escala, né? Por causa da questão que o Eric comentou de espaço, né? Então, ele é menorzinho, né? Ele é 3 e 3 quartos da escala dele. É, mais ou menos a escala dos comandos em ação, aí mais ou menos nesse tamanho. Ainda assim, essa coleção, por mais que tenha sido menor, ela ocupa um bom espaço. E não é ela fica bem juntinha, assim, né? Daquela impressão que o Eric falou lá de, tipo, de bastante coisa colorida junto, né? Mas essa eu cheguei, eu não digo completar, mas pelo menos uma versão de cada personagem que saiu da coleção do Marvel Universe eu tenho, porque tanto o Marvel Universe quanto o Legends sai muita variante, ou até, digamos assim, uma reedição, vamos chamar assim. O Universe é o pequenininho? É o pequenininho. Acho que eu tenho um desse ele aí. Ele tem menos articulações. É. Eu acho que eu ganhei um em um dos amigos ocultos ou amigo secreto do Arachnofan. É, ele é tipo do tamanho de um G.I. Joe, mais ou menos, acho que um pouquinho maior. E aí, esse então é uma coleção que basicamente tá parado porque a Hasbro parou de lançar ela, né? Então falta um item ou outro, mas também é daqueles que eu também não vou muito atrás. Fico de olho ali se aparecer um que falta nesse esquema, né? De pelo menos uma versão daquele personagem eu ainda pego. Mas é bem, bem, bem difícil aparecer. Acho que tem dois que é bem, tá fresco na memória que eu sei que falta, é o Octopus e o Abutre dessa coleção. Aí tem a coleção, a minha coleção de Funko, né, que basicamente é baseada na série do desenho, do Avatar, né, tanto a lenda de Aang quanto a lenda de Korra. E do Aranha, eu não pego o universo do Aranha, eu pego só variante do Aranha, do Funko Pop, né? Saiu do Aranha Móvel, não saiu? Saiu. Aí eu venho num pacote maior, que vem o carro e o... Cara, eu não comprei, mas eu não posso lamentar muito, eu não tinha dinheiro pra comprar também, não adianta. É, esse é bem legal, cara. Esse do Aranha Móvel é bem bacana. Aí, hein? Depois eu vou... Essa aí foi numa coleção que é tipo Wheels, Funk Wheels. Tem ele, tem o Quarteto Fantástico, tem o Motoqueiro Fantasma. É, essa mesmo. E a Daenerys lá do Game of Thrones no Dragão. No Dragão. E também coleciona algumas estátuas, né? Mas aí também é uma coisa bem mais seletiva, né? Não é tudo que sai do Aranha que dá conta de pegar, não. Tanto que, por exemplo, o Homem-Aranha mesmo, eu tenho só um, que é da Kotobukiya. O Aranha, aquela série da Kotobukiya, que acho que foram 5 ou 6 variantes do Aranha. Eu não minto, acho que são 4 variantes do Aranha. O Carnificino, o Venom e a Spider-Gwen. O resto das outras estátuas são mais os vilões. Duende Verde, Duende Macabro, Mistério. Ainda quando aparecer a oportunidade certa, eu ainda pego um Homem-Aranha pra colocar. Né? Tipo, não chega a ser, todas as versões do Homem-Aranha que sai de estátua eu pego. Não, é uma ou outra. Uma das que eu tenho do Aranha é o Aranha de Ferro do MCU. A Garen gosta bastante. É, isso do Homem-Aranha preferido do Magaren. Vou usar minha coleção de direito de permanecer calado. Deu pra entender porque que eu falei que tá difícil disputar com o Mike questão de coleção, né, galera? Mas eu tô tentando focar, viu, cara, pra completar algumas coisas antes de começar coisas novas. Digamos assim, é, que eu falei da Iron Studios, né? A Iron Studios lança muita coisa do Aranha. Mas a partir do momento que eu completar os vilões, eu vou chamar aquilo de coleção completa. Não é. Não dá pra realmente abraçar tudo que sai, não, porque. É. Não, tem a questão da grana que você gasta e o espaço também, né? São dois fatores aí que pra coleção é complicadíssimo. Acho que chega um momento também que você vê, olha pra sua coleção, ela tá tão bonita, mesmo que tenha alguma coisa faltando, que você se dá satisfeito. Você pensa, ah, eu posso parar por aqui. Eu tô ok já. Então, eu tento criar, tipo assim, do mesmo jeito que às vezes as pessoas criam as suas cronologias, né? Eu tento criar aquilo que eu chamo de coleção completa. Ah, a coleção completa é aquilo que eu considero que eu preciso ou que é importante na minha coleção. Eu tenho esses itens, então eu vou chamar de coleção completa. Essa última coisa que eu comecei a ir atrás foram as originais do Homem-Aranha, né? As Amazing Spider-Man e alguns títulos que correm ali do lado da principal, né? Isso aí faz um ou dois anos no máximo que eu tô nessa de ir atrás da coleção. Porque como eu falei, né? O que saiu no Brasil tem praticamente tudo. Aí um próximo nível, assim, pra coleção foi decidir ir atrás dos títulos originais, né? Mas isso ainda vai muito tempo, ainda, muito tempo. E aí pra encontrar essas coisas, encontrar a coleção, é basicamente o que a internet tiver pra oferecer. Pra ir atrás a gente usa, né? É Mercado Livre, é Shopee, é grupo do Facebook, é WhatsApp. Lógico que assim, né? Isso tudo exige um tempo, né? Você tem que realmente pesquisar. Porque a diferença de preço é gritante. Até dentro do próprio Mercado Livre mesmo, que o pessoal reclame com razão de uns preços muito malucos, se você tirar um tempo pra pesquisar, você acaba encontrando uma coisa fora da caixinha, assim, sabe? Alguns preços bem interessantes. Porém, eu acho que assim, ultimamente, pelo menos no que se diz respeito a essa coleção de importados do Aranha, a maioria tá vindo de algum grupo do Face. Ou alguém que eu conheci de um grupo do Face, que aí a pessoa acaba me mandando... É, como eu tô sempre pegando com essas pessoas, elas acabam mandando direto pra mim, ah, Michael, chegou alguma coisa do Homem-Aranha aqui. Né? Então as pessoas acabam me avisando que chegou coisa nova. Deixa eu embalar nesse assunto, Mike, que você tá falando de grupo de Facebook. É, eu, durante alguns anos, eu só mantive Facebook por causa de grupos de coleção, né? E aí, durante algum tempo, eu consegui alguns contatos dentro desses grupos que eu já não precisava mais ir atrás. Os fornecedores já vinham e me mandavam as mensagens, chegou isso aqui novo. Tá bem assim. Isso, tá bem assim. Tanto que, assim, eu até postava as coisas da minha coleção no Facebook... Eu já não posto mais. Então hoje, atualmente, meu Facebook tá nessa também. É mais por causa dos grupos, dos contatos que tem lá, para aparecer alguma coisa ou outra assim interessante da coleção. Mas é natural, e é isso que você falou. Você começa a pegar sempre o material com a pessoa, a partir de um tempo ela já começa a mandar direto para você, consegui tal coisa, te interessa? Então eu acho que assim, o segredo é você não dar mancada, né? Às vezes eu chego e falo assim, o Fábio mesmo, né? O Fábio mesmo, às vezes eu falo pra ele, tem alguma coisa que me interessa, eu falei, cara, eu quero, mas eu não consigo pegar, só vou conseguir pegar daqui um mês e meio. Você segura? Ah, seguro. Mas aí tem aquela questão de ser responsável com isso, né? Você, daqui tanto tempo, você vai lá e pega com a pessoa. É, isso é o justo, né? Você mostra o interesse, mas você é aberto. Ó, eu não posso pagar agora. Eu posso pagar daqui a tanto tempo. Se você quiser ou puder segurar pra mim, daqui a X tempo eu compro. Aí vai da pessoa também. Se ela quer segurar pra você, ou se aparecer uma oportunidade, ela estiver precisando do dinheiro na hora, ela passa pra frente. Mas aí tudo vai conversa. Compromisso dos dois lados, né? Isso. Compromisso dos dois lados, exatamente. Às vezes já aconteceu com alguma pessoa que eu não conheço, por exemplo. Eu nunca peço reserva sem dar um sinal pro cara. Ah, tipo assim, eu quero pegar esse item, só vou conseguir pegar daqui um mês, eu consigo te dar um valor X aí de sinal como gesto de boa fé, né? Tipo assim, eu não vou dar mancada, eu vou pegar. Né? Então, isso dá muito certo. E aí você acaba criando esse vínculo com o cara e acontece essa questão. Dele começar a te procurar quando tiver coisa. É, aconteceu isso comigo uma vez do outro lado, né? Quando eu trabalhava na loja de card games, tinha sempre um cara que chegava lá e perguntava, ah, tem tal carta? E isso era difícil de achar, né? Eu sempre falava que não. Ele aparecia, assim, uma vez a cada duas semanas perguntando da carta e tal. Até que um dia eu consegui a carta de uma outra compra, uma outra troca. E aí eu liguei pra ele, mandei mensagem e falei, ó, a carta chegou, você tem interesse? Ele falou, ah, tem, vou aí. E aí eu procurei, né? Pô, tá aqui, uma semana, você vai querer? Tá aqui ainda. Duas, ele não apareceu, sempre ficou naquela, ah, vou, eu quero, e nunca passava. Aí apareceu um cara, ah, quanto tá isso aqui? Eu, tanto, aí eu vendi pra ele, né? Aí uns 3 meses depois ele apareceu, e aí, vim buscar a carta. Ué, pô. Três meses depois é real, né, cara? Nossa, Deus, é. Aí também não, né, cara? Mas, ó, você tem esse... que nem eu falei da questão da loja lá, né? Nossa, o que tinha de cara que sumia... E com reserva, assim. Por isso que quando eu vou pedir reserva, eu sempre tento, das duas, uma. Eu falo pro cara aqui, ó, o meu cenário é esse, eu consigo pegar tanto tempo. Ou se eu não tenho muita intimidade com a pessoa, eu falo assim, ó, eu vou reservar, mas eu vou te dar um sinal aqui. Ah, Marco, mas se você desistir, eu não devolvo. Não, beleza, a ideia é essa mesmo. Eu tô te dando esse sinal justamente pra ter o mínimo de perda aí, caso aconteça algum acidente no meio do caminho. Mas no próprio grupo que a loja tem lá dos clientes, um cara perguntou essa semana, ah, tá o quadrinho que eu acho que era do One Piece. One Piece tá no 97 e o cara tava perguntando do 93. Aí eu falei assim, ah, o One Piece 93 que eu guardei ainda tá aí ou vocês já venderam? Aí um dos atendentes da loja respondeu, falou assim, mas cara, esse quadrinho, esse mangá é de 2020. Isso aí a gente já vendeu faz tempo. Então, tipo, às vezes os caras... Tem só um ano só. Reserva e, tipo, não tem nem vergonha de perguntar um ano e meio depois se o negócio ainda tá lá. Sabe? Então, tipo, a questão pra galera aqui que procura as coisas na internet é ter paciência. Igual o Eric falou aí. Ele vai, às vezes, ele tá procurando por um preço que cabe no orçamento dele, vai esperar aparecer a oportunidade. Não adianta, o negócio é paciência. E o que eu falei, se né? Você... Usar a internet a seu favor. Ah, o que a internet pode fazer pra me oferecer, pra eu completar minha coleção, você usa. E tem que tomar muito cuidado com golpe, né? Isso, golpe tem um monte, cara, um monte. Essa semana, uma coleção que eu tô fechando, que eu não comentei, que é a dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Das armaduras de ouro. Ah, não, tô falando. Faltava só o touro pra mim. O touro. Aí apareceu um cara lá com preço muito bom. Num grupo que eu tô lá do Facebook. Aí eu fui lá, chamei o cara, falei que tava interessado. Aí o cara, tipo, o cara muito aceleradão, já queria fechar um negócio rápido, né? Aí já me chamou, porque tem um link lá pro WhatsApp, o cara já me chamou pelo WhatsApp. Eu, na verdade, cliquei no link, já chamei o cara pelo WhatsApp, o cara já me mandou um catálogo de coisa, já começou a passar valor, tipo, isso foi muito rápido. Aí, pra ganhar tempo, eu fui fazendo pergunta pro cara, né? Enquanto isso, eu já fui pesquisar o nome do cara no grupo, os posts do cara no grupo. Aí tem um amigo meu, que ele é colecionador de Cavaleiro do Zodíaco também. Então eu fui lá e perguntei, ó, você conhece fulano? Ele falou, ah, não conheço. Aí no próprio grupo eu vi um post de um outro cara totalmente diferente com as mesmas fotos, né? Aí eu falei, nossa, mas que coisa estranha. Aí eu já mandei pra esse meu amigo e falei assim, cara, porque esse negócio tá estranho, parece foto fake, né? Porque tipo duas pessoas anunciando com a mesma foto. Aí mandei pra esse meu amigo e mandei pro cara. Falei, ah, tem um cara anunciando com as suas fotos aqui. Aí o cara falou, ah, não, esse é um cara que trabalha comigo, ele faz as divulgação aqui pra mim também no grupo, é tipo meio que fosse um vendedor comissionado dele, né? Aí eu falei assim, não é mesmo? Fui e continuei pesquisando sobre o cara, pra ver se tinha alguma venda dele concretizada no grupo, alguma recomendação. Aí esse amigo meu falou assim, ah, Marco, eu conversei com um outro pessoal, de um outro grupo que eu tenho aqui de Cloudsmith, né, que é a coleção dos Cavaleiros. Eles falaram que o cara é ponta firme, né, entrega o que promete, só não tem, só é careiro. Eu falei, nossa, mano, eu não achei ele careiro, não. Tipo, de novo, são coisas que eu já tava pesquisando há um tempo e eu vi que o preço do cara tava bom. Mas eu só fiz a compra depois de fazer toda essa checagem, né? Toda essa checagem. Mercado Livre, Shopee, você ainda tem algumas garantias, né? Que você pode se dar ao luxo de arriscar alguma coisa assim. Porque aí essas plataformas te protegem. Agora, um grupo do Facebook, não. Se o cara te passa um PicPay lá, um Pix pra você fazer, e o cara some, já era. Já era. Inclusive, eu ia comentar mais pra frente pra vocês darem algumas dicas pra quem tá querendo colecionar e tal. E essa é uma dica importante, né? E é sempre interessante que se você tá comprando de alguém que você não conhece, não tem referência nem nada, pede pro cara fazer o anúncio no Mercado Livre pra você comprar, sabe? Eu acho que ainda existe anúncio gratuito lá, não tem? Que aí só com o link você acessa, não cobra taxa do cara, ou seja, o cara não tem desculpa de não colocar. É. E mesmo que cobrar taxa, você fala assim, não, eu pago a taxa a mais pra anunciar por lá. Se é, for o caso, sim, né? Porque é pra sua segurança, né? Pensa que essa taxa não é um negócio que você tá simplesmente pagando mais, você tá pagando pela segurança. Por exemplo, eu tenho quase certeza, ô Mike, que lá anúncio gratuito, existe anúncio gratuito, só que você só acessa ele com link, ele não aparece na pesquisa. É, ele não aparece nas pesquisas, exatamente. É perfeito, pra essa situação é perfeito. É, exatamente. É. Inclusive, pra você ter ideia, e o Mercado Livre funciona bem, esse tipo de coisa, é realmente seguro. Pra você ver, eu comprei aqueles plásticos pros cards, né? Aquele de duas folhas, comprei um de duas folhas. Para os cards lá da editora Heroica. E aí, a foto do anúncio era uma coisa. Eu tinha duas fotos: uma foto do produto e uma foto com as medidas. Foto do produto é o produto que chegou mesmo. Mas as fotos da medida, que era muito importante, não batia com o produto depois. Eu fui lá e falei assim: ah, quero trocar. Aí eu fiz a solicitação de troca, o Mercado Livre me deu um código X lá, fui no correio. O meu único trabalho, na verdade, foi ter que ir no correio levar. Né, levei no correio, postei no correio, o Mercado Livre identificou lá que eu devolvi o dinheiro e pronto. Sabe, tipo assim, não foi nenhuma coisa que, ah, nossa, tomei um calote, quero dinheiro de volta. Não, simplesmente o item que veio não era o da descrição do produto, né? Então é realmente. E se o cara te enganar? O cara te enganar e te mandar um tijolo, você consegue recuperar o dinheiro também, né? Não é? Tem esse tipo de proteção. Mas quando você tá negociando em grupos, né? É mais fácil, porque geralmente quem tá em grupo quer vender, né? Quer passar aquilo pra frente e você, lógico, quer adquirir o produto. Então, você conversar com o vendedor, às vezes pedir foto, você perguntar, ah, pode tirar foto da caixa, ver se a caixa não tá danificada. Ou então, se você tá comprando alguma coisa fora da caixa, você pede foto do produto, foto do boneco, da revista, de qualquer coisa. Se o vendedor tiver disposto a te mandar foto pra dizer que foi ele que tirou aquela foto, que ele tá com aquele produto, aí é muito mais fácil. Sim. Ou então seja direto e pede referência, né? Fala assim, ah, cara, é a primeira compra que eu tô fazendo com você, você tem referência pra me dar? Aí o cara vai te passar, ó, conversa com fulano, conversa no grupo tal. Apesar de que assim, né? Às vezes o cara pode te passar o nome de alguém que tá no esquema dele. Passa o nome do conhecido. Passa o nome do conhecido e tal. Mas tipo assim, essa assim, seria a última opção, caso você não encontre nada que te dê tranquilidade pra fazer a compra, né? Aí você pede referência, o cara fala, ah, tem aquela cena lá, é referência. E manda foto do Capitão América. Só pra gente caminhar mais pro final aqui, deixa eu só refazer uma pergunta que eu fiz aqui, já emendando com uma outra, pra vocês dois, né? Que era, se vocês já fizeram alguma loucura, né, em relação à coleção e tal. E eu já vou emendar com uma outra pergunta, que é o seguinte, por mais que tenha loucuras, coisas que são calculadas e tal, o que vocês acham que vai acontecer com a coleção de vocês depois que vocês não estiverem mais aqui, sabe? Tipo, e aí? Pergunta séria. Então, primeiro você já fez alguma loucura, e depois, e aí? O João quiser falar primeiro, ou tanto faz. Quem quiser falar loucura, primeiro. Cara. Eu acho que colecionar por si só já é uma loucura. Sim, mas eu falo, tipo o Charles falou no último programa, de gastar 4 dígitos numa revista. Ah, cara, eu acho que... Ou cruzar metade do país de num trem clandestino pra conseguir uma edição rara, sabe? Eu não sei, acho que ainda não aconteceu nada muito fora da casinha, assim, não. Não cheguei a gastar algo assim num quadrinho, não. Mas estou prestes a fazer isso com o que vai sair. Acho que o pessoal postou lá no grupo, acho que o Maurício postou lá no grupo o set que vai sair da Lego do Clarim Diário. No grupo do WhatsApp, você fala, né? Caramba, hein? Esse, eu acho que, sei lá, cara, o negócio é tão, tão fora da casinha, assim, só pelo fato de vir. Muito bonito. 25 minifigures já é um negócio excepcional. Nossa, Deus, é realmente. Tem muita coisa, é um prédio gigante. Eu acho que esse qualquer valor dá pra pagar. É uma coisa que vale. Inclusive, tem a loja aqui em Campinas, né? Da Lego no Iguatemi. Minha esposa, como ela coleciona, ela já tinha o contato da vendedora lá. Eu disse, passa o contato pra mim, eu vou lá perguntar se tem, se não tem, quando que chega. Aí, até semana passada, pelo menos, não tinha chego ainda. Quando chegar, eles falaram que vão me avisar. Então, eu tô me preparando psicologicamente. Eu acho que vai ser o item mais caro que eu já comprei, vai ser esse. Você tá falando disso daí? E eu fiz a pergunta, mas eu lembrei depois aqui que... Quando eu comprei o Leopardon, foi mais ou menos nessa. Tipo, era muito caro. Era, sei lá, metade do que você pagou na época que você comprou, mas ainda era caro. Só pra deixar o cara triste, né? Eu paguei metade do que você pagou, mas não é nesse sentido, não. É porque eu comprei lá fora e não paguei taxa de importação, né? Você já comprou aqui no Brasil. Então é a mesma coisa, no final das... Mas eu lembro que eu não tinha dinheiro e eu recebi, eu acho que, restituição de imposto de renda. Foi uma parada assim, sabe? Aí eu peguei quase o dinheiro todo, comprei de um cara da França, paguei e vi uma transferência direto de PayPal, sabe? Tipo, a chance de dar errado era muito grande. Do cara de chegar um tijolo na casa. Você tinha tudo pra perder dinheiro. E aí, esse foi... agora que eu tô parando pra pensar aqui, ainda tinha uma segurançazinha do eBay, tá? Mas eu acho que na hora do pagamento foi direto pro PayPal do cara. Acho que foi por fora do eBay. Foi alguma coisa assim, porque deu erro o pagamento do eBay. Alguma coisa assim. Aí eu lembro que eu mandei pra casa da minha cunhada, que mora na Itália, que aí... Era da França, né? Não cobrou imposto nem nada. Aí quando minha sogra foi visitar minha cunhada na Itália, sei lá, um ano depois, ela pegou e trouxe pra mim na mala, sabe? Foi um trem assim. Eu acho que foi o mais fora da casinha assim que eu fiz, foi isso. Hein? Eu falei que eu agora coleciono mais coisas da Disney, e hoje em dia o país que mais tem coisas da Disney é a Itália, você falou aí. E 2019... Eu não fui só pra comprar, mas um dos objetivos que eu fui quando eu fui pra Itália foi pra comprar gibi lá. Tanto que foi só o que eu comprei, eu voltei com a mala cheia de gibi. Aí, muito bem. Foi coisa da Itália. Fui até o país de origem comprar. Você comprou excesso de bagagem ou não, Mangani? Não. Deu não. Mas também eu comprei, tipo, uma coleção que tinha de moedas. Tem uma história da Disney que é focada em moeda. E uns anos atrás eles lançaram, tipo, a coleção das moedas dos quadrinhos junto com os gibis. Aí eu comprei, assim, pelo eBay. E lá na Itália o problema é que se eu morasse lá, eu já tinha ficado pobre e tava morando na rua, porque lá os quadrinhos da Disney sempre vêm com brinde. E é brinde, não é brinde, tipo, vem aqui adesivo, essas coisas, vem boneco, vem carrinho. Ah, eu já vi a galera postando uns que vêm numa latinha, cara. Não sei se latinha. É brinde assim, latinha. Você até paga por ele, mas é tipo um preço simbólico. A revista Topolino, que é a revista que sai lá, ela custa, sei lá, 4 euros. E comprar com o boneco, com o brinde, você paga 6, 7 euros. É, quase o preço da revista, mas pela qualidade das coisas. Aí um dia eu encontrei no eBay. Nesse dia que eu fui na Itália, um dos meus objetivos era comprar esse negócio aí. Eu vou mandar agora a foto, se que hora que quiser colocar no post. Mas eu não encontrei lá, porque já era um pouco antigo. Aí eu encontrei no Mercado Livre. Aí eu comprei. Que é esse... O carro do Donald aqui. Uhum. E a qualidade do bagulho do negócio é bem feito, quase de graça. Uma vem o carro e na outra os bonecos. Os bonecos. Aí você monta o. Sim. E você, João? Você já fez alguma cura? Eu tenho duas histórias assim que imediatamente me vem à mente. Na época que eu ainda tava tentando. Ô João, desculpa te interromper, mas eu posso falar só uma coisinha? Vai? Eu lembro, eu tava meio quebrado uma vez na CCXP, eu e o Dante, os dois meio quebrados, tá? E foi uma que você tava junto com a gente. Aí a mesa do HDR, eu acho que tava meio vazia, a gente tava lá batendo papo. Disso. Aí o HDR, e aí, vocês gastaram muito? Aí eu falei assim, eu gastei uns R$300 aí, tá? O Dante, eu também. Aí o João começou a rir, falou, eu gastei 3 mil, uma coisa assim, não foi? Eu lembro que eu fiquei assim, né? Tipo, fiquei na minha, fingindo normalidade, mas um pouco assustado, cara. Pra mim, CCXP é um evento, né? Eu não moro em São Paulo, então pra mim CCXP é um evento. Eu guardo o ano todo pra gastar lá, sem medo. E eu vou pra torrar dinheiro mesmo. Lá é fácil gastar R$1.000. Não é coleção, mas o João foi pro ZU aí, ele trouxe um boneco não, uma pelúcia, um... sei lá como chama aquilo do Donald pra mim. Ah, é, não. Viagem assim, pra mim, é época de gastar dinheiro. Então, eu não tenho mesmo. Eu não tô falando que é errado, não. Eu só tô falando que foi a situação foi muito engraçada. É tipo Chaves chegando com a caixa e o Kiko vindo com... Exatamente. Mas vai, pode falar. É, na época que eu ainda tava tentando completar minha coleção de Homem-Aranha da Panini, né? Eu vi... Eu exatamente não lembro agora como eu entrei em contato com a pessoa que tava vendendo. Ela tava vendendo todas as partes do Homem-Aranha da Guerra Civil, né? Eu não sei, agora são 6 ou 7 revistas. E aí eu combinei de comprar, né? Falei, pô, eu tenho interesse. Mas aí a pessoa falou, tá, mas eu não envio por correio. Você tem que vir aqui buscar. Eu falei, ah, ok. Na época eu tava namorando, minha namorada dirigia. Mas ela tinha recém tirado carteira. E aí quando a pessoa me mandou o endereço, era tipo 2 horas de viagem de carro. Aí eu cheguei pra ela, e aí, vamos? Ela, vamos, entra aí no carro, a gente descobre o caminho. Na época o Waze tava naquela de o Waze não funcionar direito, e foi uma viagem. A gente viajou 2 horas de carro pra um quase pra outro estado pra conseguir comprar aquelas revistas do Homem-Aranha. E a outra foi que eu tava... Foi mais recente, tem uns 2 ou 3 anos. É, eu tenho na minha coleção de Magic, né, algumas cartas que eu sempre tenho à mente que eu gostaria de ter. São algumas cartas caras, né? E aí eu tava saindo com a menina e, por acaso, quando a gente tava saindo, tinha uma loja de Magic. Aí eu, pô, vamos entrar aqui rapidinho? Aí ela, tá, vamos. Só pra contexto, ela morava num bairro nobre do Rio de Janeiro, tá? Nobre, nobre mesmo. Classe alta. E aí eu entrei na loja e perguntei, ah, vocês têm essa carta tal e tal? Aí o cara da loja falou, tenho, você vai querer levar? Aí eu, quero, separa pra mim, por favor. Eram 4 ou 5 cartas. Aí ele deu tanto, eu paguei. Aí depois que eu paguei e peguei as cartas, ela ficou assim, embasbacada, olhando pra mim. Aí ela falou, você tem noção que você pagou 3 meses equivalente ao meu aluguel em 4 pedaços de papel, né? Aí eu, acontece, oportunidade, e era tipo... Soubesse que você precisasse que pagasse o seu aluguel, eu pagava. E aí o valor das cartas deu tipo 4 dígitos mesmo. Caramba, mas Magic tem umas cartas muito caras. Pokémon tem também, mas Magic eu acho que supera qualquer um. E aí foi isso, você quer emendar no que vai acontecer com a coleção? É, então, o que, que vocês acham que ou o que, que vocês esperam que aconteça depois? Eu não sei nem se é uma pergunta que tem uma resposta assim, mas eu tava pensando nisso esses dias, o Everton também comentou essa... pedir sugestões de perguntas, ele citou isso lá no nosso grupo do WhatsApp. Já era uma coisa que eu tava pensando, então por que não, né? Vou perguntar. É engraçado você perguntar isso, porque tem uns dias, acho que tem uma semana, minha mãe adora minhas coleções, né? Ela gosta de vir aqui no quarto, ficar olhando, admirando. E aí ela me perguntou, e aí, se tiver que jogar tudo fora ou se desfazer, escolhe 5 coisas pra você ficar. Aí na hora eu apontei esse e aquele. Assim, sem pensar, eu automaticamente já tenho coisas que eu não me desfaria. Mas o resto, eu sou muito ok, sabe? Se precisasse me desfazer, eu me desfaço. Eu hoje em dia não tenho mais tanto apego pelas minhas coisas, não, sabe? Eu gosto de ter, eu gosto de completar, eu gosto de comprar. Mas se por acaso precisar vender, precisar passar pra frente, eu não sou muito assim, vidrado de, ah não, isso é meu, eu conquistei isso com o tempo. Sabe, são só coisas, e se precisar jogar pra frente, eu jogo, sabe? Tem algumas pequenas coisas que tem valor mais sentimental do que financeiro da minha coleção, que aí sim eu não me desfaria, mas o resto são, sabe, são só coisas. Sim, sim. E você, Mike, o que você acha que vai acontecer? O que você espera que aconteça? Eu acho que eu vai ser encaminhado pras pessoas certas, né? Tipo, bom que minha esposa sabe quanto que vale as coisas, né? Ela tá bem por dentro disso, então... Ah, você não é daqueles malucos que compra as coisas e fica, ah, minha esposa não pode saber quanto que eu paguei nisso, porque a maior maluquice que eu já vi no meio de colecionismo é isso. Não, cara, não. E a galera fala como se fosse normal. Não, e até aquela... aquela tirinha que tava outro dia no Facebook do cara limpando a casa, aí no final a mulher pergunta, tá, quanto você gastou no gibi dessa vez? Exatamente. Se a pessoa precisa esconder quanto ela gastou, cara, perigoso. Eu conheço um cara que ele mandava entregar os negócios no trabalho e entrava com os itens quando a esposa não estava em casa, sabe? Tipo assim, cara, não, pra que isso, cara? Caramba. pra ela não ver, entendeu? Porque aí quando ela chegava já tava dentro do armário e tal, ela não ia notar. Mas aí. Então aí ela tá por dentro, então ela saberia pelo menos quem procurar ou como vender esse tipo de coisa. Então eu penso assim, em direcionar isso, algumas coisas para as pessoas certas, né? Item X para as pessoas Y e assim por diante, né? Tem também o Márcio, né, que é o meu sócio lá da loja lá, então ele provavelmente estaria envolvido nessa... Como é que é a palavra? Quando você... A pessoa execução do testamento. É, tipo uma parada assim. É mais ou menos... É bem isso. Né? Então, provavelmente, ambos estariam envolvidos na execução desse testamento, em fazer com que itens específicos cheguem a pessoas específicas, entendeu? Então é o que eu penso em fazer. Eu perguntei, é uma coisa estranha, né? Porque a gente não para pensar, mas eu fiquei realmente curioso com o que vocês falariam. Mas é uma coisa que eu já pensei, porque eu falei... Porque é comum, às vezes, a gente ouvir esse tipo de pergunta, né? O que você vai fazer? Você não vai deixar pra quem? Isso ainda mais porque eu não tenho filhos e a gente não pretende ter filhos, né? Então, é comum ouvir essa pergunta, mas vai deixar tudo isso pra quem? Não sei o que e tal. E às vezes até mesmo assim, nossa, se tivesse pelo menos pra deixar pra um filho, alguma coisa assim, tipo, às vezes não, porque a gente não sabe se a pessoa vai ter interesse por isso, né? Quantas coleções a loja já não comprou de filhos que venderam as coisas que os pais faleceram ou que os avós faleceram, entendeu? A volta e meia tem essas histórias dos netos, dos filhos achando coisa no sótão. Aí acharam outro dia a revista do Super-Homem 1 lá, o Action Comics, no meio das coisas do ovo. É, exatamente. Então eu prefiro já direcionar pra quem eu sei que vai ficar feliz em ter tais coisas, entendeu? Ou pelo menos, sei lá, fazer um leilão das coisas. São N ideias, assim, que já me vieram na cabeça, entendeu? Pra o que fazer com essa coleção depois. É, como uma tudo, coisa. Como pode tudo falar. É coisa que eu tenho a ideia de que não existe nada após a morte e o que ficar aqui ficou. Então, pra mim, dane-se, quando eu morrer, que se dane, joga tudo fora. Se quiser vender, ganhar umas patacas, vende. Enquanto eu estiver vivo, não, mas depois que eu morrer, faça a festa, não tem problema não. Não vou ser enterrado com elas mesmo. Não chega a ser eu ver um problema também, mas eu acho que se eu ficaria contente, não sei nem se dizer se eu é contente, mas sei lá. Acho que faz parte dessa questão que a gente falou no começo aí, entre amizades e colecionismo, de saber que isso foi pra alguma outra pessoa, sabe? E pra outra pessoa que vai dar o valor é legal. É legal, sempre tem aquelas histórias de objetos que ficam impregnados depois que a pessoa morre, fica o espírito da pessoa. Aí o pessoal leva as revistas que vocês gostam aí vai levar o seu fantasminha junto também. Grudado nela. Pô, depois que eu comprei essa revista, começaram a acontecer coisas estranhas, sei lá. Tipo fantasminha do Peter lá no Homem-Aranha Superior. Não sei o que você tá falando. A minha irmã, ela, durante um tempo, quando eu comecei a investir mesmo nas coisas que eu gosto, em coleções e tal, ela sempre me perguntou, e aí, quando que você vai vender essas coisas? Eu falo, eu não penso em vender, né? Eu não compro a coisa pra pensar em vender, eu compro porque eu gosto, eu compro porque eu fico feliz, e aí quando tá na coleção eu meio que não ligo pro valor que eu paguei nela, sabe? Então, você olha pra uma coleção completa, seja de revista, de boneco, de brinquedo, qualquer coisa, acho que quem tá colecionando não pensa muito, eu gastei milhões, milhares de reais nessa coleção. Tem chance. Não, eu comprei porque me fez feliz, porque eu gosto. Tem gente que até fala, faz isso, por isso que eu sou contra aquele negócio de... Tá falando como o Fábio falou, eu tolero as pessoas que compram as coisas e deixa dentro da embalagem, os bonequinhos... Tem gente que posta foto de coleção aí, tem várias fotos de bonequinho dentro da embalagem. Não vou citar nomes. Mas a primeira coisa que eu faço quando eu compro os bonecos é arrancar da embalagem. O boomerang que vocês estavam falando mais cedo aí, que eu falei que eu comprei, eu arranquei a embalagem no ônibus e joguei ele na sacola, a embalagem ficou longe por aí. Já foi brincando no ônibus. É curioso isso, que, por exemplo, eu tenho vários Hot Wheels que normalmente eu tiro eles da embalagem, pronto. Os últimos que eu comprei eu não tirei simplesmente por falta de espaço ali, então eu guardei eles do jeito que eu peguei. Só que eu não considerei ter eles nas embalagens, Mas depois de ter jogado várias fora, eu fiquei pensando assim, poxa, eu podia ter guardado as embalagens, sabe? Porque tem um desenho do cara. Ah, tem muita gente que deixa na embalagem já pensando em vender mais pra frente. Pensando em vender. Eu sei que tem gente que deixa na embalagem sem intenção de vender. Acontece, é mais raro, mas acontece. E tem gente que é pra vender. Então a pessoa é mais um investidor do que um colecionador, né? No final das contas. Eu vou confessar aqui que os meus Funko Pops no começo da coleção, eu tirava tudo da caixa, né? Aí tem um monte aqui exposto sem caixa. Mas aí com o tempo, no meu quarto especificamente, eu descobri que é mais fácil mostrar eles dentro da caixa, né? Porque as caixas são padronizadas, é tudo padronizado. Então, ao longo do tempo, eu fui deixando eles nas caixas. Pensando em revender, daqui a tantos anos, isso vai valer muito dinheiro. É, organização. Fácil de organizar na estante. Sim. Funko Pop é uma das coisas que eu acho assim, que ela funciona muito bem dentro da caixa. Mas os Legends não. Os Legends eu compro, abro, guardo as pecinhas separadas, faço pose, boto as poses na estante. Eu faço. Eu não tenho montado tanto mais, mas eu monto papercraft e tem modelos de papercraft que são Funkos na caixa. Você faz dólares e tá pronto. Você faz o bonequinho e a caixa. Entendeu? E esse é o modelo de tão comum que é, no caso de Funko, né? De deixar na caixinha. Eu já fiz uma caixa de Funko Pop em tamanho real. Tipo, tamanho real do Funko ou em tamanho real de tamanho real de pessoa. Era aniversário da minha esposa. Aí dentro da caixa do Funko era vinha eu dentro. Fantasiado de Don Corleone sentado numa cadeira. Mas você nem é cearense pra ter cabeça grande? Aí ela deu um tapa na caixa e você balançou a cabeça. Gente, acho que a gente falou pra caramba aqui. Então, eu puxei esse assunto aqui do que vocês acham que vai acontecer no final. Tá? Por mais que seja um assunto que às vezes é meio incômodo, eu acho que é uma coisa que pouca gente pensa. E é interessante discutir isso e tal, porque faz a gente pensar na coleção da gente além de nós, né? No final das contas. Eu só não citei nomes aqui ainda, porque eu já tenho os nomes das pessoas. Pra não antecipar nada, por isso eu não citei nome. Pra não causar perigo pra você, né? Você sabe que, eu tava esperando você citar o nome de qualquer um aqui de exemplo pra eu falar, né? Ah, já podemos preparar aí a execução do testamento do Mike. Se o Mike essa pessoa tá na lista de suspeitos. Se for só a execução do testamento, tá bom. Se for só do testamento, tá bom. Exatamente, isso, só do testamento. Mas eu queria agradecer vocês aí que vieram, que participaram, o Mike, o João, o Fábio, que ficou fora aí, mas voltou aqui para o encerramento. E o Mike e o João, eles são do site, né? Mas deixar o agradecimento aí pro Fábio, que aceitou o convite aí para participar com a gente. Você tá com alguma loja ainda, alguma coisa? Você quer fazer o jabá de alguma coisa aí? Cara, não. Na verdade, hoje o meu maior prazer é esse mesmo, é bater papo com o pessoal. Foi um grande prazer aí o convite de vocês. Eu tinha um canalzinho no YouTube, pretendo no futuro fazer também algo parecido, assim, de bater um papo, de jogar conversa fora, né? Que não é jogar conversa fora. Quando você conversa com pessoas que têm o mesmo assunto que você, só aparece, né? O tempo nem passa, a gente nem percebe. E então, só agradecer mesmo o convite e estou à disposição aí para as próximas vezes. Sempre que precisar, pode contar com o amigão da vizinhança. Não, que isso. Eu que agradeço por você ter topado o convite aí. Mas é isso. Fechamos? Até Vida de Colecionador 3 daqui 7 anos? Em 2028? Dá pra colecionar bastante coisa. Inclusive, uma das perguntas que eu ia fazer, que vou deixar pro próximo programa, era justamente o que vocês têm vontade de colecionar, que vocês nunca tiveram oportunidade de começar a colecionar, sabe? Tipo, seja porque é caro demais, ou porque é muito fora de mão. Se vocês quiserem responder com uma frasezinha aí, só pra gente encerrar, fique à vontade. É igual o tio Patinhas. Colecionar dinheiro. Colecionar dinheiro. É uma caixa forte. Tem uma coleção de moedas de real. Mas aí... uma moeda de cada valor de cada ano. Porque eu gosto. É. E João e Mike, vocês têm alguma coisa que vocês têm vontade de colecionar, mas tipo, é inviável, cara, não tem jeito. Tem. Inclusive é coisa recente, que a Hasbro relançou final de 2020 aí a coleção do He-Man, né? Então é uma coisa que vira e mexe fica ali martelando na minha cabeça, mas N fatores não permitem isso, né? Que... Sabe uma coleção não que eu teria? Eu não gosto de, na vida real, assim, eu não gosto de carros, veículos, essas coisas, mas eu queria, seria legal sempre ter aquelas coisas de coleção de carros de cultura pop, só que carro de verdade, não miniatura. Ah, sim, nossa, eu sempre quis ter um DeLorean, cara. É, então. Mais que o DeLorean seja um carro horrível, sim, que gasta pra caramba. Não vai usar. Essa é uma coleção legal, mas aí eu me contentei com o Scala 1.24. Ah, sim. É uma coisa que eu queria colecionar, que não é tão impossível, mas... eu não tenho dinheiro pra isso agora. Eu tenho o Leopardon lá da linha Soul of Shogoki, né? Esse é o real, o tamanho real. Não. Mas eu queria ter outros modelos daquela linha, sabe? Tem os modelos é legal, os modelos de Evangelion, os modelos do Power Rangers. Até eu gosto muito do Jogador Número 1, né? O livro lá. O filme também, mas o livro é melhor. Mas... O livro tem o Leopardo. O filme exatamente. Isso, só por isso já é melhor. Mas eu sempre quis... eu sempre quis, não. Essa linha, Soul of Shogokin, ela tem os robôs do filme. Eu sempre quis ter a coleção dos robôs que aparecem no filme, sabe? Então, só que assim, o problema é que sai 1.200, 1.500 cada robô. É impossível, mas sai muito caro, entendeu? Então, assim, eu não tenho condições de começar uma coleção dessa agora. Pra falar rápido, uma coisa que eu gostaria de colecionar, mas, enfim, a vida não deixa, eu gosto muito de Destiny, né, o jogo de videogame. Eu sempre joguei desde a beta, tô jogando há vários anos, e tem uma linha da McFarlane Toys que são alguns dos personagens do jogo, né, que sai de vez em quando. Eu tenho um que eu comprei quando eu fui lá pra fora, né, e eu gostaria de ter todos, só que alguns são muito antigos, outros são muito caros e não vêm pra cá. McFarlane Toys é um negócio, às vezes, complicado de achar, e aí achar específico, tem alguns que saem exclusivos, então não saem em todas as lojas, então isso, se a vida deixasse, eu gostaria de colecionar, ter todos os bonecos de Destiny na prateleira. Eu não citei, mas eu queria ter a coleção da Amazing Spider-Man completa, original, com capa variante e tudo mais, mas o dinheiro e espaço não permitem. Até o próximo, até o vídeo de colecionador 3, você já vai ter começado isso aí. Quando eu olho que as primeiras edições vão custar na casa de 4 dígitos, eu já deixo pra lá. Por isso que existe o ônibus, cara. Mas aí que tá, então eu coleciono ônibus, eu não coleciono as originais. Pode começar a pensar em guardar pra isso aí, é só não mandar seu filho pra faculdade. Exatamente, ou então ele paga a própria faculdade, na verdade, ensinar a questão de responsabilidade desde cedo. Mas chega, tá aí. Quem tá ouvindo esse programa, comente no grupo de WhatsApp, Facebook, etc. O que que vocês colecionam, o que que vocês gostariam de colecionar, a loucura que vocês já fizeram, enfim. Participem aí também que a gente quer ouvir as histórias de vocês. Beleza? Eu acho que a gente pode fechar agora, certo? Pode. É isso aí, gente. Boa noite. Falou. Falou.